Vocês são os autores do cómic, portanto, quando descreverem o que o personagem faz, o que está a fazer, onde é que ela se encontra, vamos usar a linguagem toda dos cómics. Vamos falar em vinhetas, que são os quadradozinhos que fazem o enquadramento da imagem, vamos falar em calhas, se for preciso, apesar de não ser muito comum, que é o que separa as vinhetas, as páginas, as cartelas com as caixas de texto, os bolões, o pensamento e tudo mais. Eu tenho aqui uma proposta. Ah, é um estilo muito... A alma é os cómics dos anos 60 da Marvel. Ou seja, vocês são heróis que estão a começar agora, são inexperientes e de vez em quando são afetados pelos dramas. Ou não, como é que eu vou pagar as contas agora que a tia May está doente? A Jean Grey é tão bonita e eu não posso confessar o meu amor, porque senão eu não consigo ter cabeça para ser o líder do X-Men. Esse tipo de histórias também fazem parte do jogo, ok? Eu tenho uma ideia, uma semente do que é que poderá ser o universo onde vocês vão chegar, mas também parte de vocês criarem os vossos personagens, e se nós decidirmos, então fazemos tudo de nossa criação. Eu tenho uma ideia, então aí eu já acho que já devido, e são as escolhas de personagem. Ah, tá, ok. É só preciso dois dados de 6 para cada um. Se ele crescer, eu não posso pirar agora. Então já. Vocês têm uma cópia das regras, podem usar, vou guardar a cidade do pescoço. Você é um método. Ok, então, querem que eu faça. Não vos queria condicionar muito o universo do jogo. O que é que vocês acham? Querem criar uma coisa vossa? Querem que eu ponha. Manda proposta? Ah, eu mando a proposta, pronto. Vocês todos. Ou então. Sim, então eu vou fazer melhor. Ódia. Ah, agora tem 70 castas. Odin City, né? O mundo é um palco. William Shakespeare. Vocês veem o perfil de uma cidade. E é estranho. A cidade, pelo perfil, tem monumentos que fazem lembrar Nova York. Mas o que é a estátua da liberdade é a estátua da fraternidade. É muito parecida. Não tem uma tocha, tem um cepo. E depois vocês veem uma ponte. Mas é estranho. Parece quase a ponte Brooklyn. Mas diz ponto de Creek. Tem assim, tipo... Como é que chama a cidade? Odin. Odin. Odin. Odin. Odion. Odion. Odion. Odion. Odion. Odion. Odion. Odion simples. Mas só que vocês veem que a ponte junta dois canais. Ok? E não há ali nenhum rio antes de passar por ali. É muito estranho. E diz assim... Odin City foi construída numa cartela. Odin City foi construída desde que os imigrantes gregos e italianos vieram para a costa do norte. Este foi um dos primeiros focos do cinema no século XX na América. Mas quando muda-se o enquadramento, vocês veem o que parece ser uma entrada num cinema. E vem assim um póster e é estranho porque o filme tem um póster muito clássico, mas vocês veem que é um super-herói, tipo um estilo anos 60, uma pós-heróica, que diz, por exemplo, Capitão Glória. Um vezão assim no peito, assim. Exato. Tem assim uma estrela, ou como é que eles dizem? Capitão América, que parece o Capitão Porto Rico, né? Tipo, caso de escravo. Sim. Não foi o Capitão Porto Rico. Ele tem um jeito, já era uma estrela lá atrás. Exato. Chega uma estrela atrás. E vocês vêm e faz parte de uma avenida. A avenida está em mau estado, mas o cinema ainda tem o póster. Está assim meio cadente, não é? Depois diz assim... Esta era a meca do cinema desde que passaram para a costa leste e foi criada, mas foi sobrevivente especialmente, diz assim, desde os anos 60 os super-heróis apareceram no mundo e como tal todos os filmes de grande sucesso eram os filmes de super-heróis que eram feitos em Nova York. Mas Odin City sobreviveu sendo a cidade mais parecida com Nova York que existe. Que não é a grande maçã. É a Nova York dos pobres. Exato. Depois muda. Vai havendo um foco. Você vê que a cidade está muito pobre, em pouco cuidado. Vocês veem indigentes, veem pessoas pobres, vagabundos e tudo mais. Ao pé dos cinemas de cá dentro. E depois diz assim. Não sei se isto resulta em fazer tipo quadrinha só para vocês entrarem no clima. Depois diz assim. para contrariar as dificuldades da cidade, eis que foram contratados uma equipa municipal de Odeon City. E agora aí, se preciso do vosso feedback, eu tenho uma ideia para o nome, que é as Estrelas do Amanhã, ou Estrelas, que é basicamente uma equipa patrocinada pela Câmara, para serem quase tudo que não o nome, os Conquistadores. Os Conquistadores são a equipa de Nova York, que é uma grande equipa super famosa a nível da América, e vocês são, como se diz em inglês, the next best thing, são a melhor coisa a seguir. Pronto, isto era a minha proposta para vocês. Tá. Agora, se vocês quiserem, podemos inventar outra coisa qualquer, também não há problema. Não, vambora, eu achei mais. Isto é o Heróis Modernos, é capa. Então, como é que chama a nossa equipe? Estrelas da Manhã, que era a ideia, estrelas, tipo estrelas de Hollywood, mas serem estrelas da manhã. E mostrar-te com estrelas da manhã. Mas eu até tinha super estrelas do amanhã, mas vocês acham que é até melhor? Da amanhã? Estrelas de amanhã. Mas eu acho como é a vossa equipa, eu acho como é a vossa equipa, faz parte da vossa personagem, eu acho que vocês querem criar um nome. Criar um nome, talvez depois de fazer os heróis, que é melhor criar um nome. Ninguém quer que eu faça mais. O Meyer e o Departamento das Relações Públicas sugeriram Estrela da Amanhã. Isto não presta, este nome, isto não dá para nós. Portanto, é melhor vocês escolherem o vosso nome. Vocês fazem os vossos personagens, depois fazem equipa e dão um nome. Ah, ok. Não, este é uma. Não posso acreditar. Estrela da Amanhã, não é? Ah, não, não, sei. Pode ser. Imagina o. Mas os Conquistadores é a equipe. É tipo oficial. os X-Men, não. Tipo os Vingadores. É os Vingadores, é. Mas somos Conquistadores. Aliás, eu tenho aqui, até para vos ajudar, para vos inspirar a. Grande! É o sex symbol do RPG. Tudo bem? Então, sacanagem. Eu vi que o Porto estava bom. Nossa, cara, eu não ia vir hoje. Cara, mas tu acordou hoje de manhã desse jeito na parede. Ele ficou na parede. Gemendo. Roçando a testa na parede. Não, Eduardo, cara. Cara, tem. Mas você sabe, ele é filho do Iggy Pop, né? Ele é filho do Iggy Pop, né? Ele bebe, no dia seguinte tá zerado. Tá zerado, velho. Agora eu tô. Então, a ideia é vocês criarem um personagem que seja super, super fascinante, tanto para nós como para vocês, sendo super fluido. Vocês estarem sempre a perguntar o que está a acontecer. Portanto, isto não é um jogo aberto em culto de toda a gente, mas vocês têm que arranjar maneiras para vos tramarem também. Vocês querem ver como é que eles reagem com as inesperadas, que afetam as vossas debilidades. Eu, como editor, vou tentando fazer o ritmo, sugerir quando é que a página se calhar pode mudar ou não. Porque aqui há dois tempos: há o tempo da vinheta e o tempo da página. Normalmente, quando acontecem coisas derivadas das regras que são muito dramáticas, é como se mudasse a página. Claro que mudar a página no cómic depende, não é? Porque se nós tivermos que ver o da esquerda, mas eu vou nos dar-vos a ideia de que é o página-se. E às vezes, quando a coisa é super climática, aí é o spread, como é que é? Splash. É o spread do splash page, ou então splash page. É não percam o próximo número, em que sabemos se. Aí com aquele que será que o senhor vai sobreviver? Pronto, então aí passamos para outro número, que é como, teoricamente como se fosse outra história. Então vai dependendo do que a gente contar. Portanto, eu vou usar as vinhetas e as páginas como se fosse basicamente a vinheta cena, página, ao contrário. Para o momento da ação, página, cena, e nós mudamos. Claro que entre as calhas das vinhetas pode haver grandes passagens de tempo ou não. Como tal, criar o herói é o quê? É definir o vosso alter ego. O vosso alter ego é o vosso nome de herói. Se vocês quiserem fazer isso depois, também não há problema. Nas primeiras histórias, os primeiros números dos quadrinhos das nossas sessões de heróis modernos, vocês não aparecem necessariamente vestidos como herói. Okay? Normalmente temos uma cena de como é que vocês são não sendo herói. Usa-se uma vinheta ou duas para dizer como é que vocês há um apelo, uma chamada para ação. A gente podia fazer cada um narrar o quadrinho da origem, o Secret pode Origin. Ser, pode ser começando também. Assim, mostrando como é que ele chegou. Ou o flashback, né? Também, mesmo da própria história, o flashback também vai ser possibilidade. Assim, antes de começar, porque aí a gente já tem uma sensação de como é que são uma os personagens. Uma sensibilidade, exatamente. Pois, por exemplo, eu tenho aqui. Se quando quiseres mostrar as possibilidades dos seus poderes, estabeleces uma vinheta onde é que veste o uniforme. Ou assumes a identidade. Cá há heróis que não têm uniforme. O Namor é o Namor. Mas há alturas em que ele assume-se como um herói. Vai, um herói é um vilão, enfim. Vai salvar e tudo mais. Quando isso acontece numa vinheta, vocês fazem isso. Quando acontece na última página, tu fazes na página a seguir, a gente escreve duas ou mais vinhetas em que fazes a tua aparição. Vais, cobres a distância entre ti e a ameaça e apareces triunfante a dar um namoro, a dar um soco numa truta gigante que está a tentar comer no verbo. Okay. Pronto, então o vosso alter ego é o vosso nome de herói. Olha, já tens uma, tens outra e tu tens outra. Portanto, aqui o alter ego é o vosso nome de herói. Se vocês não quiserem já decidir, não faz mal. Normalmente põe-se o nome do herói e uma descrição do uniforme, se vocês quiserem. A seguir, vocês pensando no vosso herói, têm os atributos. Neste aspecto é um bocadinho mais tradicional. Os atributos variam entre menos 1 e mais 5. O humano normal é 0. Okay? E a diferença é assim, mais 5. Normalmente vocês não. Vocês conseguem fazer as coisas. É, por exemplo, as descrições de 5 eu tenho incalculável, inatingível. Vocês conseguem fazer as coisas. Pode haver algum tipo de complicação. Vocês aqui têm 5 pontos para distribuir, porque vocês são heróis que estão agora a começar, ou são inexperientes, ou tiveram muito tempo fora do ativo, e se puserem algum valor a menos 1, ganham mais 1 ponto extra. Okay? Os atributos, de certa maneira, influenciam o que vocês também fazem com os poderes. O que é que são os poderes? Os poderes são algo que vocês já sabem fazer com os poderes. E quando fazem, têm a possibilidade de mudar irreversivelmente algumas coisas que estão a correr, de certa maneira especificar aquilo que vocês conseguem fazer. Por vezes os poderes são baseados nos atributos, ou seja, como é que é a resolução do jogo. Quando vocês querem fazer alguma coisa, ou seja, lá são 2 dados de 6, nós discutimos se calhar antes qual é que é o atributo que se adequa mais a esse tipo de lançamento. Eu dou-vos uma ideia do que é que pode acontecer ou não, também vai depender o que vocês fazem e lançam. Se for 6 ou menos, é um fracasso. As coisas não correm bem, e eu posso mostrar com uma vinheta ou duas como é que correram mal, ou então como é que se tornaram muito interessantes para nós como leitores, não é? É normal que vocês possam sofrer uma derrota repentina, e aí podem levar dano. Basicamente, conta-se o número de dano e descreve-se o que é que o dano faz, tem um braço partido, um olho negro e tudo mais, ou então levarem um stress, sentirem-se abandonados, frustrados, confusos. Isso depois vai acumulando e tem efeitos diferentes. Se for de 7 a 9 é uma complicação, vocês conseguem fazer, mas há um custo, há uma retribuição, há uma escolha difícil que vocês têm que decidir. Talvez possam levar dano, talvez possam levar stress, mas é em quantidades diferentes. 10 ou 11 é um sucesso, faz exatamente aquilo que querem, e 12 ou mais é um triunfo. Vocês fazem uma coisa espetacular, ganham uma certa vantagem temporária, e se for a última página, se for uma coisa que resolve bem essa cena, mudamos outra página e vocês na página a seguir mostram qual herói que são e a pose, portanto há sempre um efeito e de certa maneira iniciam uma cena mais triunfante. Portanto, dito isto, vocês com os poderes podem descrever coisas fantásticas. Contudo, existem as façanhas e as vulnerabilidades. As façanhas é quando vocês fazem uma coisa que não descreveram como a primeira utilização do poder, vocês testam o limite dos vossos poderes. E isso pode num fracasso, vocês podem se descontrolar e afetar uma pessoa que vocês conhecem e atrapalhar a relação, porque vocês se descontrolaram, se ganham sexo para poder, vocês não sabem controlar os poderes, então ficam vulneráveis. Ganham uma vulnerabilidade que eu vos explico. Se conseguirem ter um grande triunfo, não só conseguem fazer uma manobra nova com o vosso poder, como ganham uma façanha, e a façanha permite, quando vocês usarem façanha outra vez, o nível de sucesso é superior. Se for mais do que triunfo, vocês mudaram basicamente a realidade. Coisas que eram impossíveis, vocês fizeram um murro no prefixo IN e passou a ser possível. Vocês são capazes disso. Okay? A vulnerabilidade é vocês ficam afetados, achar que não são capazes de ser heróis, e não conseguem usar os poderes e ficam tipo, ah não, eu não vou assumir o meu uniforme, e ficam com os atributos a nível 0. Até que surge algo importante, uma ameaça, a Mary Jane a cair da ponte, e vocês, não, eu tenho que ser o Homem-Aranha, vão vestir e voltam a ser o herói. Quando isso acontece, ganham um ponto de experiência, que há várias maneiras, aliás, experiências. Há várias maneiras de ganhar experiência. E basicamente existe outra coisa que eu me esqueci, que é o duas coisas, que é a identidade, que é aquilo que vocês são quando não são heróis, o vosso papel na sociedade. São repórter, atrevido, são um cientista, são... O que é que isso faz? Se vocês fizerem algo que esteja dentro desse campo da vossa identidade, que normalmente usam um nome com sons repetidos, como Peter Parker, não é? Pronto. Ou então um nome que tem um sentido que vocês é que sabem, se fizerem isso, não têm complicações. Aliás, não têm fracassos. Vocês, quando são bons cientistas, são bons. Pode demorar tempo, mas vocês vão descobrir qual é que é o algoritmo certo para cracar o computador do Ultron. Okay, vocês vão conseguir. Vai demorar tempo. Se calhar vão se expor aos guardas robóticos. Portanto, isso é a identidade. Vocês também vão escolher, põem o nome, põem a ocupação ou o emprego da identidade, depois põem o nome. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o Capitão América, além de soldado, já foi desenhador de cómics. Portanto, dependendo da versão, vocês podem mudar, ok? Ou não, desenhador de publicidade, lembro-me dessa história. O que é que eles estavam a pensar, enfim. E depois tem o arquétipo. O arquétipo é qual é o vosso papel na história. Portanto, pensando fora, qual é o vosso papel na história e como é que isso influencia a relação com os outros. Vocês são o mentor de uma equipa? São um monarca como o Namor? São um símbolo vivo como o Capitão América, símbolo da liberdade? Isso é o vosso arquétipo. Eu tenho aqui algumas listas. Mas vocês podem escolher a vossa. E os poderes? Dito isto, basicamente o jogo é este. É pouca preparação e começar a jogar. Podem começar já a pensar no que é que vão fazer para distribuir nesta ideia de então vocês serem a equipa talvez municipalizada do Odeon City. Okay? Fundos governamentais e investimento estrangeiro. Talvez escondido. Okay? Por exemplo... Um exemplo que eu fiz, que provavelmente é um dos heróis dos Conquistadores, que eu estou a pensar fazer um pacote de personagens pré-feitas para este cenário. Deixa eu ver onde é que está. Rapaz gafanhoto. Okay. Identidade, escritor, Daniel Dillon. Força mais 1, agilidade mais 2, inteligência 0. Pronto, isto não interessa muito. Arquétipo, é um espírito livre. Okay. Poderes, salto inesperado. No instante consegues saltar até o topo de um prédio. É o que ele consegue fazer logo. Gostei do salto disparado. Asas vibratórias. Faz mexer rapidamente as tuas asas para empurrar os teus inimigos com uma corrente de ar violento. Porque acho que o gafanhoto tem umas asas, não tiveres. Depois fiz aqui uma pequena biografia, que era para alguém que, por exemplo, jogasse com esta personagem e começasse. Depois de teres cedido aos pedidos insistentes do vendedor chinês em que comprasse uma caixa enigmática que o velhote prometeu-te ia proporcionar tempos interessantes, desiludiste quando descobriste que lá dentro só estavam os restos de um gafanhoto ressequido, tipo um gajo. Sem mais nenhuma ideia brilhante para te ajudar a escrever a crónica social, porque ele é escritor de crónicas sociais, né? Card dealer, né? Precisavas de entregar no dia seguinte, deixaste de dormir ao computador e acabaste de ter sonhos estranhos com maldições chinesas e um homem gafanhoto sentado em cima de uma montanha. Tudo mudou quando descobriste a caixa vazia debaixo da tua cadeira, porque ele deixou-se dormir ao computador, e sentiste algo estranho a apertar-te as costas assim que dobraste para ver a caixa. Asas de inseto que vibravam energeticamente assim que tocaste elas. Isto é o homem gafanhoto. Ele é dos conquistadores. Agora basta vocês terem a fazerem a vossa equipa, e provavelmente quando começarmos o cómic vamos também descrever a capa, e será a primeira aparição. Portanto, será, por exemplo, Utopia Odeon Comics, e depois arranjamos heróis modernos, pontos de exclamação, apresentando pela primeira vez o nome da vossa equipa. Vocês, eu já estou a inventar, mas a gente depois vai descobrir isso. Então, vá. Querem lápis? Tenho lápis? Eu não tenho a borracha, infelizmente. Então, já tenho algumas ideias? Eu já. Pronto, agora já não podem usar o homem gafanhoto. O rapaz gafanhoto já não pode. Eu tinha pensado, mas... Não, mas faz uma coisa... Não, sem problema. Não, mas... Se tu quiseres... Pode fazer o homem louva-a-Deus. O homem louva-a-Deus. Olha, vês. Olha, por exemplo, eu tenho aqui algumas sugestões de nomes, também, se vocês quiserem. São coisas muito genéricas. Já ver. Sugestões de nomes de heróis, né? De alter egos. Deixa eu ver. Onde é que está? Alter ego. Homem Tigre. Horus. O louvo a Deus. Lá está. Zéfiro. A mulher indestrutível. O homem de pedra. O contestável. E a arma humana. Portanto, isto são sugestões para vocês quiserem, mas eu já tive nomes mesmo incríveis. Estou a ver se me lembro de alguns. Já houve o Coyote, já houve o Titânico, já houve no último jogo que usaram nomes em inglês, e era o Judge Righteous e era um dos coisas, eles estavam a entrar mais numa onda mais quente, mais louca, que era o poder dele aqui, e flips the table, quando ele passa pela justiça, e as coisas mudam, e era assim uma coisa meio louca, estou engraçado. A palavra de tem algumas dúvidas? Não. Ainda por cima estou um bocadinho de louco, e então é difícil de se perceber. A botecagem hoje, ontem foi horrível, para a minha voz. Mas algumas delas vão dizer. O seu brucutu. Brucutu, o que é o brucutu? Brucutu é um segurança de boate, boas boates. Meio... Não, é assim. É assim, não se compara às boates de Nova York. Né? Assim, o avião também tem umas coisas. Também tem. Ok. E ele, o único poder dele é que a pele dele. Ela é intransponível. Ok. Você tem esse intangível, né? Sabes que nos cómics é esse intangível até descobrires que não és. É tipo você. Pronto, mas isso é um possível ter. Vocês podem ter um, dois poderes. Eu estava a pensar em três. O Homem-Aranha é uma exceção. O Homem-Aranha, quando começa a ter logo três poderes, é assim, bem, o resto até tem poderes muito simples. Portanto, já tens aí um poder. A tua identidade é a segurança, não é? Eu estava pensando. É... O personagem, ele é um órfão, okay. Ele vive na rua, menino de rua. Eu só fui escolhendo as cidades que eram mais afins de rebelde na história. Cientistas inescrupulosos pegaram ele no orfanato, fizeram experiências com ele, ele não sabia, jogaram ele de volta no orfanato achando que deu errado. Certo. Só que a experiência deu certo atrasado. Então, enquanto ele estava lá no orfanato, ele começa a pegar fogo espontaneamente. Muito bem. Todo mundo no orfanato. Renato morre, ele começa a se curar. Isso é super dramático, super dramático. Tem que ter um drama na história. Tem um drama, né? Depois disso, ele vai viver na rua, porque ele acha que ele é um perigo para todo mundo, que ele matou todos os amigos dele do orfanato. O que, ele descobre, o que é o poder dele é que se a pele dele entra em contato direto com o ar, ele pega fogo. Muito bem. Então ele vive como um de rua, todo coberto, o máximo possível, porque senão ele entra em... Então eles mesmo tapados, tipo homem invisível com ou como máscara, não sei, com aqueles com gás, ou tipo, tens mesmo uma máscara. Se ele deixar muita pele exposta, ele começa a pegar fogo. Tu podes ter uma substância transparente, assim, uma substância que tapa os poros. Só que o problema é que isso não é muito bom para ti, não sei, estás a dizer? Tipo, se tu fosse um vampiro, era protetor solar. Então, pode ser. É, de natação, né? Um óculos, então o oxigênio que está ali logo queima e o óculos fica meio puro. Ok. E não. Aí está pensando. Toshinha. Combustion Kid, pode ser. Ou rapaz combustão. Rapaz combustão também me parece bem. O que é que dizes, rapaz combustão? Exato, bem. Provavelmente a questão de teres sofrido experiências e teres morto o orfanato não entra logo em jogo. Mas vai ser mais fácil para ti encontrar as vulnerabilidades. Estás a ver? Isso pode ser referido num flashback. Não te afeta já. Mas é uma boa ideia para depois, quando precisarmos de uma vulnerabilidade, começares. Não, eu sou um assassino. Tipo, sentido culpado. Estás culpado, não? Tu? Muito bem. Combustion Kid e Brucutu. Brucutu é que é de ser bruto. Brucutu, ok. Não é nenhuma referência, sei lá. Tipo, um homem, qual coisa, um deus primitivo, não é? É só um adjetivo. Um adjetivo, tu és. Você é mesmo brucutu. É, sou eu, brucutu. Estou em dúvida entre. Não, vou explicar. Este é o nome do poder e aqui entre parênteses, não, aqui pões o que é que já consegues fazer com ele. Tipo, seja levantar um carro. Então põe, isso é nível do Homem-Aranha. Isto é aquele tipo de descrições, por exemplo. Deixa eu ver. Vou-te dizer. Coberto de chamas. Entre parênteses, tornas-te uma pira humana que se queima tudo o que tocas. É uma especificação do poder. Por exemplo, coberto de chamas, podes descobrir a façanha que se aqueceres o ar, começas a levitar. Aí, quando tu queres fazer isso, não consegues já fazer, lanças para ver se consegues testar os limites do poder e se conseguires, crias uma façanha chamada levitação através do ar quente. Vais aumentando gradativamente o que é que consegues fazer com os poderes. Portanto, assim é uma maneira, é sintetizares de uma maneira simples, sintetizares de uma maneira como é que consegues fazer o poder. Quando quiseres ir além dos limites, a gente lança. É só isso que eu que. Ah, sei. Mas pode ser. Okay, não, é tipo, é super força, é tipo. Pode ser levantar objetos pesados. Levantar objetos pesados, né? Sim, sim. Mas é tipo o nível do Homem-Aranha. Certo, certo, certo, certo. Tipo, ou se quiseres pôr, arremessar, consigo arremessar objetos pesados, e depois quando precisares de empurrar os objetos, é tipo outra força. É só cá. Também não é sistema específico. É, então, é super força, a gente sabe, assim, acima do nível humano. Mas, por exemplo, o Hulk, tipo assim, tem força super-humana. Tem, mas ele consegue levantar um transatlântico. Não, mas vou botar um exemplo. Mas quando ele bate com as mãos, faz um thunderclap. Isso é o que ele já consegue fazer com o poder. Ah, é nessa onda. É isso, é socar bandido, socar vários bandidos ao mesmo tempo. Olha, boa. Não. Qual é o teu? Ainda não faz o teu. O meu é Super Tupã. Super Tupã. Tupã é o deus do trovão da mitologia brasileira, indígena. Então pronto, então vamos ter que mudar uma coisa. Os primeiros imigrantes em Odeon foram gregos e brasileiros. Pois é, exatamente. Pronto, tá certo. O meu ele é um vendedor de açaí de rua. Sim, sim. É o Marco Palmeira. Não tem nenhum nome americano, então. É imigrante há pouco tempo. Ele é imigrante há pouco tempo. Certo. Tava lá vendendo negócio dele, tentando sobreviver nos Estados Unidos. Ele é bem brincalhão, arquétipo. E aí a avó dele, ele é brasileiro, então ele é assim, a avó dele é índia, o pai dele é branco, a mãe é aquelas ondas. Mas a avó dele, que é índia, morreu, né? E, inclusive, ele é filho do Rolando Vilas Boas, que é um cara que explorou o interior lá, okay. Um filho bastardo do Rolando. Ah, não tem nome, não tem nome, não tem nome. Aí ele... Por isso não ficou com o nome Vilas Boas. Ele não tem nome, ele é Marco Palmeira. E ele, a avó dele morreu. E ele nos Estados Unidos recebeu um pacote assim, que a avó dele mandou pra ele. Ele abriu o pacote e tinha uma burduna. Uma burduna é uma arma indígena, parece um bastão. Um burdão, tipo um burdão. Burdão, é. Eles chamam de burduna, assim, grandão. Recebeu a burduna e ele, achando aquilo estranho e tal, jogou a burduna pro lado assim e seguiu a vida dele, assim. Aí um belo dia ele tava trepando com a faxineira lá do prédio onde ele dorme no porão. Trepando? Ele é pobre, trepando, fudendo. Ele estava fudendo. Mas como é que eu... Não, eu tava fudendo. Eu tava a perceber, só que é porque... Temos comics code ou não? Temos código? Não, sim. Isto é que... Comic é para miúdos ou é tipo Alan Moore, like? Ou seja, é subentendido que ele tipo acorda de manhã... subentendido. Okay, tipo o Homem-Aranha, né? Então, não, ele tava lá no. O Homem-Aranha foi virgem para o casamento, claramente. Tava assim, a cama fica longe, e aí vai assim, ai, ui, ai, ui, ai, ui, ai. E à medida que ele tava atrasando, a burduna começou a vibrar junto com o entreguete. Na hora que ele chegou no clímax, a burduna acionou a magia dela, e ele, lá de dentro da burduna, saiu uma energia mística, assim, envolveu ele. Origem heróica pro orgasmo. Isso. Sim. Envolveu ele e ele se transformou no Super Tupã. Ele de verdade, ele é baixinho, magricelo, assim, não é muito forte, meio raquítico, assim e tal. Mas quando ele vira o Tupã, ele fica lá com 2,5 metros de altura. Tipo um índio brasileiro, daquele bem clichêzão mesmo, assim. Exatamente. Só que ele tem um spandex, né? Um colante, assim, né? Um colante que é verde e amarelo. Claro, claro. Assim, um cinto amarelo e o resto do colante todo verde. Muito bem. E com um T, um S e um T aqui em cima. Muito só bem. Que o cabelinho dele fica aquele cabelinho de cuia. Índio. A pele, ele fica bem indião mesmo, assim, com a cara assim de índio mesmo, assim, e tal. Só que a personalidade dele, ele é um gozador, um brincalhão, um joker. Carioca. Crescido nas praias do Rio de Janeiro, gosta da mulherada. Okay. E o que ele mais gostou, ele não gosta de ser super-herói nem nada, não. O que ele gostou é que quando ele vira Tupã, o bilongue dele fica bem grande ali. Yes! Tupã é super definido. Mas é que tem uma sunga como deve ser, que é para aquilo ficar acomodado. Né? Tem uma sunga. Só que o seguinte, aí ele fica com a burduna dele e tal. O único porém é que se ele largar a burduna, se a burduna sai da mão dele, ele volta pra ser o Marco Parmeira. E ele volta com as roupas que ele tava antes, porque isso é comics e não precisa ter lógica. Olha, é a mesma ideia que eu tava falando. Isso, por enquanto, na história não vai fazer muita diferença, mas é uma boa vulnerabilidade. É, vulnerabilidade. É boa, não, não escreve já, escreve depois. Ah, tá. Por acaso isso é uma coisa que eu tô... Bem, mas se a gente fala a seguir ao jogo, é uma coisa a pensar. É uma coisa, aquilo que estás a dizer é uma coisa a pensar. Aí o poder dele é o seguinte: ele, como Tupã, ele tem super força, levanta carro, dá um soco, o cara voa lá pro outro lado e tal. É, uma certa vulnerabilidade, ou seja, arminha pequenininha, tipo 38 assim, atira nele, não acontece nada. Só que uma arma maior é tipo o Hulk, né? Ele cai assim, fica aquela fumaça, assim, né? Então, armas de calibre maior. Ainda pior, ainda Ele fica assim, se ele largar a bordona, morre, é um zezão mané. E o outro poder que ele tem é a explosão sônica, porque é o bordona do trovão. Então, uma vez por cena, tá? A limitação seria por cena, então ele não pode fazer várias vezes. Então, uma vez numa cena, num combate, assim, ele pega a bordona dele, bate no chão e dá aquela explosão sônica, que deixa todo mundo atônito. Por exemplo, aquilo que eu estava a dizer, a definição do que é que tu já sabes fazer com o poder é que quando eu bato com o bastão. Não consegui chegar mais cedo. Faz mal, meu irmão. Tu queria me mandar na rodoviária. Tudo bem. Ah, beleza, velho? Quando bates com o bastão. Mas quiseres, ainda vais a tempo de chegar. Quando bates com o bastão. Aí na definição punhas. Quando eu bato com o bastão no chão, cria uma onda de som que derruba os inimigos. É só uma especificação. Qualquer dia depois descobres outra coisa que quiseres fazer. Ok? Bom, o meu chama Pelotão. Pelotão. Porque ele é um especialista em armas e ele é. Bom, a história dele é. Quando tu disseste Pelotão, isto colocou, dado aqui o capitão, eu pensava que era Pelota. Pelotão, o meu poder é ficar nu e toda a gente desviar os olhos. Peladão. Peladão. Enfim, a confusão minha. Equipamento militar. Eu troquei os pelotão militar. Porque ele consegue usar praticamente qualquer coisa como arma e é militar de origem. Ele é. Ele não tem família, ele não sabe muito sobre o passado dele. Ele, todas as memórias que ele tem é de treinamento desde muito cedo, uhum, para ser uma espécie de super soldado. Ok. Mas sem poderes, né? Portanto, exato. Ele fez de uma linhagem de generais e todos foram treinados desde o West Point, foram para a academia militar e tiveram soldado de família. E ele é treinado desde muito jovem. Ele não tem família, ele cresceu numa instituição militar. Okay. E foi treinado desde muito cedo. E quer manter a tradição da família que nunca teve, né? Quer manter a tradição da família que nunca teve. Isso, a família dele é o país, né? Então. A lealdade dele, a relação afetiva que ele tem é com a ordem, com a segurança, com a prosperidade de Odeon City. Muito bem. Bom, esse treinamento dele envolveu conhecimento com muitas armas, uma pontaria quase perfeita e a possibilidade de usar praticamente qualquer coisa como armas e armas marciais. Então, ele não tem exatamente um super poder, mas tem um super treinamento. Sim, mas é provável. Não precisa de ser algo super-humano. Pode ser dentro do... É assim, uma coisa específica. Portanto, se quiseres, tem que ser sugestivo. Então, como é que tu davas esse nome ao poder dele? Como é que é? Okay. A arma perfeita. É. Ou arma humana. Depois dizes, ele descobre sempre qualquer tarde. Pronto, estás a ver? Dá logo em dia. Pode não parecer que é sub-humano, mas tu és espetacular. Então, e a tua identidade? Ele é soldado, ele é um coronel. Sim. Ele já é um pouco mais velho, apesar de não transparecer. Já tem tido uma boa amizade. Mas não tem. Não. Cabelo liberado, baixinho, barba, sempre com muito cuidado, mas com. Já com alguns pelos, usa só uma máscara, precisa. És o leverage Joe, és o G.I. Joe, és o soldado de. Exatamente. Mas tens o uniforme. uniforme, sim, mas não é um uniforme de herói. Ele é um militar, ele se acha um militar, ele tá ali pra ter certeza que esses caras mascarados não vão fazer os heróis. Mas o desenhador deste cómic vai, de certa maneira, ficar do que é aquele uniforme militar e os toques para se perceber quem é. Então, parece um toque muito especial, uma estrela muito normal, uma t-shirt debaixo de um camuflado, tem um símbolo qualquer, por exemplo, ou tem uma cara. Eu estou a ver a Simonda mais anos 70, portanto, podes dar um toque ao outro moderno, talvez uma t-shirt, ou a George Washington, eu acho que pode ser o General Patton. Não, é spandex, tem que ser colan. Anos 60 é colan. Eu não quero usar o spandex. Eu acho que pode ser um uniforme tático, aquele uniforme escuro, mas com um negócio amarelo no peito, assim. Anos 60 a coisa tem que ser assim. Alguma coisa desse sentido. Qual que é o nome dele? É o Clutão. Pelotão, então tem um P. Ele tem um P amarelo enorme aqui assim no peito. Ele tem um P, ele tem uma caveira que transforma em P, assim. Tipo o Justiceiro, por exemplo. O brasão. Como é que é o brasão do cigarro? Já que o Pelotão é um grupo de pessoas, mas o personagem é um só, pode ser que o corpo dele é um personagem, mas com cinco ou seis sombras. Ah, gira, só com o perfil. Tá um assim, e um faz assim uma barra assim. Ele vai, mas eu acho que gira é mesmo tipo, é tipo uma coisa moderna com o uniforme tático, não sei, ou pintado de cima, ou por cima, assim por cima do colete, a prova de balas. É giro, é giro. Sou um autoclete, é uma coisa. Tu não consegues ter, tipo, o teu personagem não consegue. Claro que um sticker, pronto, já está, pode ser demais. Sim. E se calhar uma boina, não sei, de comando, não? É, uma coisa bacana. Ou o capacete. Boina. E realmente, alguma coisa. Acho que pode ser essa coisa do desenho, com as sombras e tal. Até no pensamento do Justiceiro, de que se tiver um alvo bem grande no peito, ele vai atirar na cabeça. Se a gente for para um mundo muito cómico, antes de sempre, o que é que vai acontecer? As armas nunca são muito realistas e os tiros nunca se vêem. Aquilo é zero, e tu, mas tens muito boa de disparar coisas, provavelmente estranhas e difíceis, isso, mas as pessoas não percebem, eles estão se querendo. Portanto, não pode ser bem, mas a gente vai fazer. Porque, por exemplo, o Justiceiro apareceu, o Punisher apareceu nos anos 70, apesar de ser um vilão, nunca foi assim muito violento, só quando começou a entrar nos anos 80, 90 é que aquilo começou. Muita gente explodiu a cabeça. Pronto, então já temos aí. A identidade é aquela relação de papel que vocês têm na história e também da relação que vocês têm com os outros personagens. O que é que acontece? Quando esse arquétipo relacionar-se com um dos aliados ou até com um dos vilões, vocês podem ajudar a fazer alguma coisa ou então a oporem-se. É muito mais fácil ajudar e opor essa pessoa. Se vocês forem uma equipa, em vez de ter um bónus normal de mais um para ajudar, tem mais dois para ajudar. Arquétipo tem símbolo vivo, brincalhão, solitário, líder, espírito, desafiar, patrão gigante, monstro, místico, acompanhado de volta. O teu pode ser o soldado perfeito, não sei. Símbolo vivo, tu não és, mas também gênio, mentor, companheiro, ou sei, principal, místico. Se um arquétipo jogar, esse valor embaixo significa a quantidade de informação. Porque o baralho é sobre o solitário e a sua literal. Põe o líder, põe o líder. Porque assim, ele não se importa se alguém vai querer ser líder ou não. Vai dar ordens. Isso não quer dizer que os outros sempre olhem. Mas eles se acham líder. Ok, e nos atributos? Tens aqui a lista. São 5 pontos. É, 5 pontos, se quiseres. Depois também vamos pedir feedback acerca disso. Aqui, os atributos. Eles estão instalados. O normal é 0. Normal é 1, é 0. Mais 5 é o máximo possível. Mais 3 é sobre-humano. Tem alguma dúvida? Você já conseguiu fazer tudo? Identidade. É a tua profissão, ocupação? Ele é morador. Vagabundo, sem abrigo. Sim, pois isso a gente depois expande o que é que ele sabe com isso. Sabe entrar nos sítios sem pagar, ou sabe tudo como é, sabe tudo como é. Pronto, aí podes pôr sem abrigo ou vagabundo, como tu queres, e depois pôs o nome à frente. O teu nome mesmo. Nome de. Sim. Ah, personagens em que a identidade não é muito diferente. Portanto, isso é a minha ideia de repetir. Às vezes tem nomes secretos, né? Por exemplo, Super-Homem tem dois, até. Né? Ele é o Kal-El e é o Clark Kent. Normalmente eu. Clark Kent, repórter. Clark Kent, jornalista. Ao contrário, jornalista Clark Kent. O que é isso? Ah, ok, então eu não expliquei os atributos. Espetáculo. Força, auto-explicatório, agilidade, equipação, facilidade, reflexo, inteligência, capacidade de raciocínio, durabilidade. Permite resistir aos efeitos nocivos causados por um ferimento à durabilidade. Isto é o que vocês normalmente rolam quando levam 3 danos. E se vocês quiserem continuar em ação, rolam, depois podem morrer, ou podem parecer que morrem. E há sempre a hipótese de voltarem e aparecerem numa nova história. Se vocês voltarem de uma morte pensava que era certa, ganham uma experiência. Portanto, aparecem na história a seguir, afinal não, o vagão caiu em cima de mim, mas eu escapei mal toda hora, para ver se afinal foi o meu plano que morreu. Personalidade é o quão forte é o teu vosso ego, a vossa mentalidade. E tanto no sentido de se vocês não quiserem, não vos conseguem obrigar a fazer coisas, não fazer sem fazer controle mental, como também a influência e o controle mental vocês podem ter sobre os outros. Normalmente os personagens que são o professor Xavier, o Martian Manhunter, que é o caçador marciano tem egos grandes, tem personalidade forte e carisma convincente. Por exemplo, com 0 a tua família gosta de ti, os teus amigos e te aos teus, mas com mais 4 manipulas globalmente a opinião e sentimentos dos outros. Por acaso expressa um bocado vilão, mas pá. Portanto, se duas 5, se quiser, se deres menos 1 a algum, ganhas mais um ponto. É de menos 1, menos 1 a 5. Ah, de menos 1, menos 1. Portanto. És mais forte que resistente, é, ao contrário, és mais resistente que forte, sim senhora. Mais 1. Não sou muito inteligente, não, mas não. Sou. Menos 1 é. Menos 1. É abaixo da média, pronto. Mas eu sou ultra cabeça dura, por isso que eu vou ter mais 1. Eu estou com um jogo meu aí. Em personalidade, é. A tua disciplina mental é. Então é esse aqui? Por certinho. Exemplo, sim, certinho. Sim, sim. Mais 4 de durabilidade dá mega humano, resistente a quase todos os efeitos de si. Eu normalmente quando faço, eu ponho um mais porque é para somar, ok? Não, é só para eu saber, não. Desde que esteja legal das regras, como força, né? Super forte, claro. Levantas 25 a 75 toneladas. Eu estive a ver. 100 toneladas é um contrato por day. É um da barco. Não é. Só que aqui diz acima de 100 toneladas. É, aqui 100 toneladas é tipo esses super-heróis mais power mesmo, assim. Acho que o Colosso chega a 80 toneladas e tal. Achas que este espectro não representa o. Sim, não, representa, é. Eu tenho o meu RPG de. Eu tenho um dos modos do meu RPG é de supers. Então, isso aqui é clássico. Eu depois já te explico agora, onde é que eu tirei. A tabelinha que eu uso é uma tabelinha assim, levantar um carro, levantar mais um avião. Descritivo. Que é mais exclusivo. A pessoa tem. Também pensei nisso. Tu és muito forte, super ágil, tens controle do corpo, apanhas setas do ar. Não és muito inteligente, estou a ver aqui o padrão. Não é? Que, como assim? O quê? Já é. Já vos explico. Tenho uma jogada que é. Uma jogada é um exemplo de uma ação. Ou seja, está mecanizado já. E uma é iniciar o perigo. É quando o herói está a dizer o que é que está acabado a acontecer. Okay, se tu fores muito inteligente, não só sabias o que é que foi acontecer, como tomaste medidas e evitaste aquilo completamente. Ah, se fosse falhares, é não, foste apanhado pelo plano e fica o vilão, o meu plano foi genial e tipo, é super filho. O meu vira pro vilão assim, não entendi o que você falou. Qual como o seu plano? Ok, então. Kuma? Kuma, inclusive Kuma é a palavra chave do meu personagem. Ele vai falar Kuma o tempo todo. E és bastante influenciável. Tu. Pois. É, pode ser. Influenciável. Não, é o que diz aqui. Menos um é influenciável. Ah, influenciável. É facilmente manipulado pelos outros. Ah, é. Maria com as outras. Exatamente. E carisma. É, muito bem. Carisma normal. Está tudo, espetáculo. Estágio é o primeiro estágio. Ah, primeiro estágio. Eu já vos digo também como é que se ganha experiências, está bem? São dois poderes. Um ou dois poderes. Eu equacinei três, mas depois achei que talvez fosse muito, mas também depende. Não, o jogo não quebra com mais poderes. É mais coisas que vocês têm que se lembrar, portanto, não sei. Uhum. Já está tudo feito também de eu? Não, estou em dúvida. Eu estou com menos um força, porque ele é garoto, ele é pequeno. Mas deixa eu anotar o nome dos outros. O seu é o. Pouco ágil, inteligência normal. Kid Combustion. Combustion. Tu tens um ego muito forte. Portanto, estás preparado para ataques mentais, tu próprio tens muita força mental. Quer dizer, é a razão porque tu não deixaste de fazer tanto por teres queimado um orfanato inteiro. Já desorganizaste até descobrir os papéis ou não, né? Enfim. E carisma, és bastante carismático. Mas tu andas muito tapado. Como é que isso funciona? Como é que. Ele seria um bom de lábio, ele é muito manipulador. Okay. Ele viveu na rua, então ele conhece. Uma ideia, desculpa interromper. No Fascinante diz, consegues influenciar toda uma comunidade ou um grupo social. Então, e se tu fores uma figura de referência dos vagabundos de Odeon City? Ou seja, tu és o herói dos vagabundos. Por ele ter. Tu és carismático. Por ele achar que ele matou todo o orfanato, ele acha que a responsabilidade dele é ajudar as outras crianças. E quando tu assumes o papel de Kid Combustion, tu és o símbolo de todos. Tu és o vagabundo e o herói. E então, tu pensas em heróis, mas é o corpo dele, alguma coisa diferente? Sim, ele é um neandertal, de hoje, da população rica. Eu lembrei do grupo todo, aquele personagem. Mas é super carismático. Eu lembro, tem um personagem de quadrinho. Ok, e tu deles? Roberto de Chamas. É como olha, eu posso usar o que tenho aqui, que é tal e tal e tal. Que é, onde está? Se não te usares, claro. Personagens famosos. Ele é o homem das cavernas. Você pode ser uma das cavernas que ficou congelado e voltou. E até um mar, tem as pedras, sabe? Tá um correte e ele anda de. A roupa dele, super-herói, pode ser de. Só tem gente dele. Eu tava pensando. Eu tava tentando pensar no segundo poder. Mas não é possível também. Eu acho que é assim. Então pode ser um cara que vira. Tipo o Jekyll and Hyde. O Jirek que usou, tipo o Hulk. Ele vira, mas ele vira um Neandertal. De um milhão de anos atrás. Pode ter. Se calhar tu precisas de respirar e precisas de um motivo para respirar. Era giro. Ele pode ter sido uma palavra tipo Shazam. Ele vai lá, Brucotão! Acho que eu falei então que ele não precisa respirar. Aí, dá aquela mega explosão. Fica todo piloto. Se ele cair na água, ele não precisa respirar. Mas ele não está mais coberto de chão. Ok. E como é que chamas esse poder? Fogo interminável. Eu quero o segundo poder dele é não ter que respirar. Uou, como é que se chama esse poder? Ele está pegando fogo, né? É. Esse poder chama fogo. Não precisa respirar. Respiração unicelular. Não, você entende, não precisa respirar. Não respira oxigênio. Tem que ser dois nomes. Respiração combustão. Respiração. Não, uma coisa bem anos 60, assim. Não respiração. Não, esse é o poder de não respiração. é tipo uma disciplina. Qualquer que seja o que significa isso, mas chama não respiração. Não respiração, acho que sim. Isso. Anos 60 é bom, é isso. Os caras botavam os poder, tá? Eu sou um cara normal, normalmente, mas quando eu vou pra luta, eu tenho uma liga. Aí eu transformo em Neandertal. E tem, portanto, o teu símbolo é seres o Neandertal, que é uma coisa super específica. Burukutu, o homem Burukutu. E aparece com o uniforme todo, que é um uniforme de peles, assim, com um B. Sim, super estereotipado, super clichê. E não, já sai com um machado de pedra. Esse machado de pedra? Uma clava. Uma clava. Agora, tem que inventar uma história de origem, assim. Vai em museu, no museu. Foi. Não, eu tava na boate, tomando conta de lá, e algumas das pessoas que estão lá, eu dou do museu da cidade, assim. Sim, sim. Aí ele me contratou com um trabalho particular uma vez, que era levar um Neandertal que eles tinham achado congelado, fantástico, pro museu, pra eles analisarem. Só que quando eu tava levando ele aqui no laboratório, e ele veio com a escola de aluno. Eu entrei em contrato direto com a pele dele que adquiriu. Então é tipo uma. Daqui a uns números da revista tu descobres que é um ser unicelular que veio dos tempos passados. Um vírus, é um vírus que transforma as pessoas em Neandertais. Ok, acho que está tudo. Acho que sim. Ok. Vulnerabilidade. Ah, pronto. Os teus poderes. No caso, já pele transponível. Fizeste pele intransponível. E o que é que já fazes com ela? Ela. Eu quase não entrei na frente na hora certinha. Sou feliz. Eu esperei. Sim. Isso é muito limitador. Eu esqueci de trazer as xícaras. Descreve tipo bloqueio as balas com as mãos ou uma coisa assim mais. Eu posso me tornar num escudo para os meus aliados, ou eu sou uma barreira humana. Quando eu ponho uma posição, quando eu ponho os braços à minha frente, eu torno uma barreira humana. É limitado, mas diz-me o que é que tu fazes. E é só isso que tens. Não, eu tenho uma outra ideia para você. Você bate o tacape assim e você chama Fifi! Aí vem um tigre dente de sabre. Olha. Prá, aparece uma vez por cena, aparece, come todo mundo e some, e desaparece. Então pode pôr companheiro selvagem. Companheiro selvagem. Besta de estimação. Não, besta do além. Eu vou dizer, pode espírito, besta do além? Espírito de sabre. Espírito de sabre. Eu não sei, mas com o sotaque fica melhor. Fica melhor. Espírito de sabre. É a mesma coisa que um animal com tempo limitado. Aí você usa um animal que estiver no ambiente. Só que bota a mão no cachorro de rua e vira um lobão pré-histórico. Quanto é que tens de carisma? O espírito, de vez em quando, ele cumpre tudo isso, às vezes, controla. Não, está quieto. E qual é a definição do poder? É assim que eu grito pelo meu animal, ele aparece e ataca comigo, é isso? É. Ok, tá. Okay. Ou materializa-se o meu animal, o meu totem selvagem e ataca o inimigo. Ele sai do tacape. Ele sai de dentro do tacape. É um dente de sabre. Pode ser um urso, sabe? Tem que ser um dente de sabre. Não tem nada mais cool do que um dente de sabre, cara. Dente de sabre é o bicho mais cool do planeta. Melhor que o dente de sabre, só um dente de sabre com um chifre de unicórnio. Aí acabou. Em cima de um dragão. Ele morde assim e afinca assim. Ok. eles ficaram com letal, que é a habilidade de transformar qualquer coisa em arma, você tá aí. Exatamente. Põe letal qualquer coisa. Mente letal. É que eu acho que quando tu verbalizas o que é muito mais fácil. É letal. Letal é um jeito, mas mente letal é tipo. Pois eu não trouxe simplesmente. Mental e pontaria perfeita. Ok. A pontaria perfeita é. Acerto sempre o ponto fraco. Ou consigo atingir. Consigo cortar a asa com mosca. Assim, tipo, consigo o melhor tiro para o que a situação exige. Massa! Está muito bom! Como é que chama-se uma bordula? Bordona! Bordona! Bordona do trovão! Bordona! Bordona do trovão! Vocês podem ter frases características. Okay? Normalmente, quando tem um sucesso, um triunfo, vocês usam frases. Está aparecendo uma campanha que eu mestrei para os meus jogadores, eles fizeram um personagem chamado Os Magníficos. Magníficos. Era tipo os Novos Titãs, era no universo da DC. Aí o grid de guerra iniciar. Eram todos sidekicks ou não? Não, eles eram. Eles começaram. Era, a ideia da campanha era um reality show de super-heróis. Sim. Como aí, Ecstatics também. É tipo Ecstatics. Eu mandei até eles lerem os Ecstatics para eles jogar. Aí o nome de guerra, a fala de guerra inicialmente era vamos, avante, magníficos, um negócio assim. Aí com o tempo ficou assim, fudeu! Fudeu, magníficos! Mas nós venciam. Cada sessão era uma issue. Ok, então. A gente fazia até a capa. A gente até descrevia a capa. Escrevendo a capa, já tem uma ideia do que vai ter no jogo. Certo. Fazer isso. Eu já vi. Ele é um tipo para guardião, já que ele acha que ele pode ter o mesmo destino. Muito bem. Nome com poder com crédito combustível. E o segundo poder está pensando em colocar como autossuficiente. Ele não precisa respirar, não precisa beber. Ok. Depois especifica. Quase como se ele fosse um morto vivo. Depois especificas em parênteses esse tipo de coisa, vai que tipo não precisa de se alimentar ou quando quer. Então, qual é o mais importante? Não, mais importante não, mas igualmente importante. Qual é a equipa? Ou seja, qual é o nome da equipa? Qual é a vossa agenda? A agenda aqui está um bocadinho definida, né? Vocês querem salvar os cidadãos, de outro sítio de qualquer ameaça, mas a ficarem bem na fotografia. Portanto, de certa maneira, a agenda é fazer publicidade ao outro sítio. Vocês podem mudar isso. Portanto, é o nome da equipa, a agenda e a base de operações. É uma base, é uma biblioteca abandonada. É uma base orbital. Isso para vocês. Beleza. A mão. Qual é o nome da estação? Central. Vamos dar um nome de um. Não. Em vez de Ben Station é. Then Station. Eles só imitam tudo. Não sei. New Penn Station. Okay. E a vossa agenda é qual? Qual é que é o vosso intuito como equipa? Ganhar dinheiro. Quer dizer, ganhar dinheiro, porque não tenho nada. Tu é pessoal. Mas vocês ganham dinheiro. É, um bando de fudido, né? Todo mundo aqui, ninguém tem grana, né? Tem alguém que tem grana? Não, é por isso que eu sou soldado. É, então você recebe uma micharia do governo lá e tal. Então, nós reunimos assim, para assim, cara, nós temos que entrar nesse esquema aí, ganhar o dinheiro aí, você vê aí os conquistadores aí, ó, mulher lá, o Capitão Glória comendo mulherada toda, e nós aqui só nas mãos. Tem que arrumar um jeito de ganhar dinheiro aí com esse trem super-herói aí. Qual é o nome da equipe, então? Quer dizer... Pensando ou a gente ganha dinheiro como super-herói, ou a gente monta a equipe de super-vilão. É mais rápido. Eu tenho uma ideia que isto... Vangloriosos. Os Vangloriosos. Isso é que é um nome. Vangloriosos. Vangloriosos. Os Vangloriosos. É para os conquistadores. E aí, os conquistadores. Ah, não, mas fica bem, fica bem. Querem o João Glorioso? Ah, então acho que está muito longo. É porque tem um cartão glorioso que é o líder do Vitor Maduro. Então nós somos vanglorioso. Vanglorioso. Mas pode ser outra coisa também. Vai ser uma coisa. Não, vanglorioso começou. Começou com vanglorioso. A gente ficou van. Vê force. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo fica melhor com força, né? É, e já é que a gente já é cópia da cópia. Você não tem. Ou então G-Force, se o cara é o Capitão Glória, a gente é o G-Force. A gente é a força da glória. G-Force é um time de hamsters. Não, então já o G já foi, então tem que ser B. Se o nome era Vandaloriosos, a gente mudou depois porque não aguentava se chamar de Vândalos Gloriosos, porque a gente fazia algo errado. É isso. Aí ficou V. V-Force. V-Force. Pode ser V-Force? Pode ser V-Force. Pra gente não ter que fazer novos uniformes. Já tive. Ficou V. Doido, foi exatamente. Então, aqui onde diz equipa, podem pôr V-Force. Vamos continuar usando até o pessoal do X-Force processar a gente. Né? V-Force, entre parênteses, os anteriormente conhecidos como os Vandaloriosos. E a base de operações é o metrô abandonado e o objetivo é ganhar dinheiro, é marketing. Seguinte, a gente não salva ninguém se não tiver uma televisão por perto. Antes de salvar, a gente chama a galera, chama os repórteres lá, todo mundo batendo foto. Aí nós vamos ser heróis, né? Então a gente fala assim, não, vira pros vilões, vai assim, aguenta as contas aí, espera aí, aguenta as contas. Chegou! Yeah! Tipo o Besouro Dourado, né? Besouro Dourado é assim. Então, capa, como é que é capa? Pode ser, qual é o nome da editora? Pode ser, não sei, Utopia, editora Utopia, editora Odeon, o que é que tu passaram em Odeon? É editora WC, não tem a DC? A gente é a WC. Estamos por a tarifa muito baixa. Quando a WC é muito baixa. A gente tá chegando. Ele tá indo lá. Mas pode ser qualquer coisa. Ah, sim, editora AC. Não, então vou DC. DC dos anos 60, que é mais assim. Ok. Sem noção. Editora DC, não é? DC Comics. Heróis Modernos, ou Heróis de Ação, porque é uma antologia, um cómic de antologia. Heróis Modernos. Inclusive, o nome da crônica é Os Quadrinhos Rejeitados do Stan Lee. Do Stan Lee, não. Você vê que é DC. Não, um disclaimerzinho, estes quadrinhos já foram rejeitados da DC. Do lixão da DC. Heróis Modernos apresenta pela primeira vez V-Force. Depois aparecem vocês numa pose. Como é que é a vossa pose? A minha pose é sempre assim. O meu punho é colado na cintura. O centro de equilíbrio na sua. Ah, não, se bem que eu não posso largar a borduna. Então eu, é assim. E a sunga super colorida da Grande Chá. E a sunga amarela e o spandex verde bandeira. Ok, muito bem. E sunga tu? Pra fora da calça, porque os velhos. Ah, querem estar todos do lado, uns atrás da frente, como é que é? Tu és grande, né? Tudo bem que. Não, o brucutu é gigante. O brucutu é tipo. Quando ele vira brucutu, é tipo o tamanho do Sasquatch, assim. Ele é o maior de todos, ele é o músculo. Eu assim com o tigre de pé, tá grande. Não, o tigre atacando na frente. É, mas ele atacando. Sim. O tigre tá no centro, né? É. Você me sentou ao lado. Minha posição é séria. Não pega os pés. Uma arma? Com a arma? O teu tá mais escondido. Ele tá tirando o capuz. E aí eu peço. Ah, achamos. Cabelo assim, achamos. Ok, e a história é. Inclusive tem até jingle. V-Force, V-Force! V-Force! Tchan. Super Tupã e seus amigos. Brucutu tem a força do tigre. O protetor. Como é que ele chama? Pelotão. O pelotão só finge que mata. Aí os caras. Porque tem que ser fingir, né? Force raio laser, tipo o G.I. Joe, né? V-Force em A Fúria dos Homens Pedra. É o nome da história. Ó! Oh. Ó! Oh. vocês mudam a página. Tem que é cópia do Quarteto Fantástico. O quê? Cópia do Quarteto Fantástico é o Topeira, né? Mudas a página, vocês veem anúncios como ficar rico depressa, mandando selos e cartas uns aos outros. Óculos e raio-x. O poder magnífico do hipnotismo, vocês veem os anúncios todos e está a primeira página, ok? A primeira página diz: odiam o sítio. Odiam o sítio. Uma cidade que é meca do cinema dos super-heróis. Vocês veem o perfil da cidade, que está como eu descrevi, e depois aparece outra vinheta, se chama vinheta horizontal, aparece outra vinheta que vai focando as ruas da cidade. Avenida Edison, onde os antigos cinemas e teatros permanecem. Vocês veem várias pessoas a andar e veem umas luzes neon do cinema, muito, muito degradado, muito decadente, supostamente está fechada. Parte à porta, vocês veem que traços de madeira que estão no chão, despregadas. Vocês veem um símbolo que seria fechado, está virado para aberto, assim, com um corda assim meio rasgada. E vocês veem algumas pessoas a passarem, uns hipsters, todos, a tentarem fazer o turismo da pobreza e tudo mais. E olham, e vocês veem lá em cima um letreiro que se acende de repente e diz: Fúria dos Homens Pedra. Fúria dos Homens Pedra é um filme pulp dos anos 40, que é protagonizado por um explorador, por exemplo, chamado, dê-me um nome assim de explorador, tipo Doc Savage, ajudei-me, do Tennessee Buck, é um filme, mas é assim, a precedida com a Indiana Jones. But Lancaster. Burt Lancaster era o ator. Não, peraí. Burt é giro. Burt não é Chicago, Mississippi. Burt Rock. Em A Fúria dos Homens Pedra. Vocês têm um explorador, umas sombras estranhas atrás que parecem ter um perfil muito quadrado. Okay? Uma Indiana Jones. E vem uma mulher muito linda. E vem à frente com ele, uma assim, vestida de exploradora também. Depois vocês vêm atrás. Vera Lane é o nome dessa mulher. Vera Lane. A lorona com dois melões, assim, gigantescos. Muito, assim, saírem mesmo da camisa branca. Das ela assim, aí os homens pedra tentando agarrar. E vocês veem uma figura muito grande atrás, que tem assim um perfil feminino e uns cabelos longos, mas não se consegue perceber. São os olhos vermelhos, estás a ver assim por trás. As pessoas começam a se interessar-se, começam a entrar. Depois passa um dos bagulhos que tu conheces, o Jimmy Fingers vai e tal. Olha, está frio. Olha, parece convidativo, não está ninguém na bateira, entra. De repente, a imagem começa a afastar-se para o resto da cidade, mas algo insuspeito está a acontecer em Odeon City. Começa a ouvir-se uns gritos, não. E deixa-se ouvir e muda a vinheta. Tu, onde é que tu estás? Portanto, onde é que está o Capitão Tupã? Antes de ser o Capitão Tupã. Então, entretanto. Vinheta, entretanto. No. Então, deixa eu pensar assim. Nas ruas da Praça da Liberdade, Liberty Square, tem um carrinho assim, tem um vendedor vendendo. Parece um sorvete. Açaú, não é açaí? É. Vendedor vendendo açaí, ele berrando: ei galera, açaí galera, açaí pessoal. Quando passa uma morena assim, pronta para ir pro uma mulher executiva indo pro seu trabalho lá no centro da cidade, assim, rebolando para um lado para o outro, e aí o Marco vira e fala: nossa, que delícia! Vem cá que eu te dou um açaí de graça, morena, bonita. Aí ela vira assim: ah, o que é isso? Que absurdo um negócio desse, vou chamar o guarda pra você. Não, que é isso? Toma aqui um açaizinho aqui, né? Delícia, não sei o quê. Oh, que absurdo! Aí ela pá, dá um tapa na cara dele assim, ele: ai! Todo dia ela vem e me bate, eu tô apaixonado. Ela diz assim: veja lá, se não quero que eu chame a polícia, você chame a polícia, você. E tu começa a ouvir umas sirenes. Estou a forçar um monte de carros. Vem a polícia, eu vou já chamar os policiais. parece que há uma emergência qualquer da polícia, então, e estão a entrar assim os sons da sirene, se entrar no meio do quadrinho, vocês estão tipo incomodados tanto com a polícia a passar, como os efeitos de som, não é? Sim, sim. O que é que faz? Aí o meu personagem pensa, né, balão de personagem, ele pensa assim, ó, oh, polícia, sirene. Tu ouves até um... ele com a marca da mão da mulher aqui assim, né? Ó, oh, polícia, sirene. O carro da polícia, um dos carros que você tem que contornar a bancazinha do açaí, tá no meio da estrada, que é o homem é o... E eu, ao levar andar, tu vês que eles estão a falar. Há uma emergência, 3546, 3546. Há uma emergência, parece que estão a ser, as pessoas estão a ser atacadas na Avenida Edison. As pessoas estão a ser atacadas. Sim, sim, vamos já imediatamente lá. E tu consegues ouvir porque eles estão a andar devagarinho para contornar, estás a ver? Aí, então deixa eu fechar a cena de um jeito engraçado. Ok. Aí a menina fica falando lá, não, por favor, guarda, vem cá, tem um tarado aqui. Aí eu viro assim pra mulher, não, toma esse açaí, eu jogo o açaí nela, cai na cara dela assim, flash. E aí eu saio correndo assim, o final do quadrinho, aí eu saio correndo e falo assim, nossa, finalmente vamos tirar a barriga da miséria. Tem alguns carros de reportagem indo pra lá também? Sim, sim, sim, sim. Sim. Não, é do carro de reportagem. Só usa a seguir, assim, eles vão sempre atrás da polícia, né? Então, seguir, Não, eu tenho que ir mais rápido, né? Tem que transformar agora. É, exatamente. Vou tirar a barriga da miséria. Aí eu abro assim o meu carrinho de açaí. Embaixo do carrinho de açaí tem a borduna. Eu arranco a borduna assim. É, tu vê se o promenor, né? Uma vinheta com o promenor. Por quê? Polícia, mídia. Ah, isso é um trabalho para Super Tupã e a V-Force. Aí... Como é que é a transformação? Como é que é? O quadrado grande, né? Transformação. Maior que o outro. Não, a transformação assim, é uma grande explosão. Uma grande explosão. E no meio da explosão, já eu apareço. Porque eu tô imaginando um quadrinho, né? Sim, vinheta. Então eu bato assim, pô, dá aquela explosão. E aí no meio da explosão, pô, fumacinha, pum, exatamente, pum. E aí com um monte de rastrinha assim do lado assim. Aí agora, mas onde é que tá o pessoal? Exato. Aí termina a parte. Input crítico. Pra dar o link, é. Pra encaixar na história que eu tinha pensado agora. Você só não falou em Force, que a gente vai se juntar agora. Se primeira... Não sei, eu pensei que vocês já eram equipe. Não. A gente já... Não, mas pode ser. Que eu acho que seria interessante porque eu pensei agora. Pra mim também pode ser. Não, a gente vai fazer uma origin story. Então, assim, essa é a aventura que juntou o grupo, seria assim? Pode ser. Pra mim pode ser. Então beleza. Então fala assim. Ó, oh, mídia, será que eu vou conseguir uma graninha? Isso é um trabalho para o Super Tupã. E aí o último quadrinho eu dou um salto. Não, eu viro assim, Super Tupã. Aí fala assim, opas. Eu não sei onde é que é. Aí pronto, aí termina. Pode ser. Ok, eu vou ler. Enquanto isso, na sala do prefeito. Enquanto isso. E o prefeito é baixinho assim, a secretária é grande e não aparece o rosto, né? Ah, isso é muito bom. Exato. Crequinha com o prefeito no gabinete dele, aquela zona de autoridade, telefone de sobrevivência. Imóvel, muito bonito. E o prefeito aqui. É porque aqui é porque você não falou pro pessoal. A postura aqui é de autor. A gente tá contando uma história. Então você pode falar o que o prefeito falou. Eu como sou o editor de que ele vai dar umas intemperidazinhas, só umas coisas. Faz ação! Inventa. Se houver alguma coisa, todos podem compartilhar. Coronel John, pedi que fosse cedido a cidade. Pois o Odeon precisa retornar aos seus dias de glória. Odeon precisa dos seus próprios heróis. Nosso povo precisa de inspiração. Há muitos criminosos em Odeon City. É preciso uma força militar. Há muitos criminosos em Odeon City e as pessoas perderam a esperança. Eu preciso que você seja essa esperança. Você terá que montar um grupo de heróis para representar a nossa cidade. Precisamos trazer de volta a confiança e os investimentos. Eu vejo. Senhor prefeito, o comissário da polícia está no telefone, é uma emergência. Mas que passa? Estou a falar aqui. O quê? Aonde? Na Avenida Edison? O quê? A destruírem? Oh, meu Deus. Não sabe, Little John, há uma emergência na avenida. Algo terrível está a acontecer e estão a esmagar, estão a ter esmagado os carros da polícia. Não sei o que é que vou fazer agora. Vou já chamar as forças especiais. Espera. Não precisa, conte comigo. Ele sai correndo, pula pela janela. E faz tipo já, tipo, tiros do style, não tipo, tipo. Tira o casaco. Pela janela? Ah, que é isso? Aí, aqui é aquele monte de linha assim, né? Putão voando assim. Pula pela janela. Pula a janela sem saber o que tem lá. Né? Deixa comigo, profeta. Faz o que pula na janela, aquele quadrão grandão, e ele assim. E o Heitor fica, mas como é que eu sou? Um monte de. Não interessa. A seguir. Não interessa, segue pra frente. Ali perto, no alto, no não, prédio. Esse é um trabalho para, é nessa hora que aparece assim. É, em logo, né? Como é que é? Chama? Pelotão. Pelotão, ele pulando no alto, no ar, na cia. Claramente, este não é um trabalho para um homem só, isto é um trabalho para o pelotão. Aí ele, mas ele no ar, assim, escrito assim na fala, assim. Pelotão, já no logo, tem é super militar, super militar. É muito bom. É tu e tu. Kid Kombucha. Ali perto, no alto no prédio, ele está observando as crianças que vão brincar. Isso é certo. Que ele não gosta de brincar com elas. Mas vamos por ali perto no prédio. Perto onde está o pelotão. Ali era a Câmara Municipal. Sim. Porque ele se acha um perigo, porque ele tem medo de machucar outras crianças como ele machucou. Tu vê se ele assim andar assim sozinho. Ele tá lá no alto do prédio, mas então duas crianças começam a brigar e um começa a bater pra valer no outro. Ele desce do prédio e intimida o garoto que bateu. O que é que ele diz? O que é que ele diz ao garoto? O que ele diz? Sim, sim, como é que ele intimida? Como é que é? Não devias fazer isso? É, deixa isso. Deixa-nos em paz, tu não tens nada a ver com isso, diz ele para ti. Eu sei, John, você tá sempre brigando com os outros aqui. Deixa eles em paz, senão você vai ter que brigar comigo. Mas eles é que estão sempre a brigar comigo, eu só tenho que sobreviver. Tu também não farias tudo para sobreviver nas ruas? Então. Estou a mandar-te os dilemas agora. Mas se a gente pode sobreviver, a gente vai ter mais chance de sobreviver se a gente trabalhar junto. Daí o João bate nele e a roupa dele abre um pouco e começa a chamar. E ele se cobre. Sim. Tu começas a ouvir as sirenes, aliás, sirenes mais longe, a Câmara Municipal mais longe, e o que é que se passa ali? Parece que está a haver alguma coisa. Bora lá, já. Isso, ele vê o pelotão passando correndo. Pode ser. E fica curioso e segue, descobriu o que está acontecendo. Sim, sim, tu conheces, ele já tinhas feito alguma aparição pública ou não? Já, mas não em Odeon City. Está-se a receber algumas comunicações através de um microfone no ouvido, tu ouves a falar e a levar no microfone, estás a falar com algum contacto teu na polícia e eles estão a dar feedback. A SWAT, a equipa de forças especiais, foi completamente dizimada e eles estão desesperados e falam contigo, ok, eu vou já a caminho. E tu percebes que há passos que há uma coisa, tu fez o efeito do botão, vês ele correr e a falar com o comunicador. Aí eu vejo ele passando, não reconheço ele, eu fico preocupado, eu sigo achando que ele é um dos vilões. Ok, sim. Então no seu balão tem escrito o que no balão? Que sujeito esse cara aqui? Esse cara aparece na cidade quando tá ocorrendo um desastre. Muito bem. Vou segui-lo, e assim com o descaracalado, com o fogo. Vou só dizer uma coisa antes da tua apresentação. Aqui podemos, os personagens podem ganhar experiências. Quando ganharem 5 experiências, podem mudar completamente um poder, mudar um dos atributos como quiserem, para mais ou para menos, como vocês quiserem, não há limite. Podem substituir o vosso alter ego, que é tipo, cá sempre aquela altura em que os personagens mudam de nome, enfim, ou podem mudar a vossa identidade. Como é que vocês ganham experiência? Quando confrontas uma das tuas vulnerabilidades, digas que é a autoridade, eu não sou digno de ser um herói, depois confrontas isso, transformas-te em herói. Quando regressas de uma morte aparente, quando mostras merecedor da atenção do mentor, queres ser melhor herói, então segues e vais à procura de alguém que te ensine. Quando renovas a relação que tinhas com um ente querido ou aliado, às vezes vocês perdem as relações quando vocês renovam, ou quando enfrentas outro herói de maneira decidida e extrema. Portanto, só ver aqui um confronto entre heróis, um ponto de experiência. Não é bem? Tu, entretanto. É umas 10 da manhã, certo? Pode ser. Sim, pode ser. Há sessões todo dia no Odeon City. num beco qualquer. Entretanto, num beco qualquer. Aí mostra o Silvio. É o nome dela, Silva. Assim, não precisaste o nome, como é que é o nome? É o Silvio. Só Silvio. Eu não tenho nome, nem só Silvio. Senhor Silvio, certo? Eu saindo da boate, já todo quebrado, depois de uma noite de trabalho, com meus colegas de trabalho, fumando um cigarro, conversando. Uhum. Conversando sobre a noite passada, não, aquele cara lá, louco, cara chato. Uhum. E saindo assim, quando passam as sirenes. Certo. Você era mais perto da zona do meio, sim, sim, sim, sim. É, perto da rua, é tipo um. Passam os carros, sim, sim, sim. Passam os carros e os meus colegas já perguntam: nossa, mais confusão? Que merda, essa zona é muito ruim. Os crianças não dizem que a zona é muito ruim. É todo dia isso. O bairro foi mesmo pro. Já vou pro Beleléu. Todo dia, não tem um dia que não passa essas confusões. Essas seguranças respeitavam, sério. Que merda que tá acontecendo. Aí eu sei lá. Então, você, o que é que a gente podia fazer? Um deles disse: nós somos pessoas fortes, nós o que é que podíamos fazer por isso? Não, aí você vê um ônibus parando perto do cinema e descendo o ônibus um cara de uns 2 metros de altura, vestindo assim um colante verde, uma sunga amarela pra fora e um cabelinho de cuia, assim, morenão, assim, ele, oh, descendo, sai da frente, tá. Fico carregando a burdona na mão e desce, assim, do ônibus, assim, aí o tal motorizou o ônibus, pô, você só pagou metade, ah, pode seguir, velho, segue aí, velho. E vocês aí, começam a ouvir... Você viu esse cara, essa figura, peça rara, saindo lá. Aí você pensou assim, será Halloween? Quando é será quadrinho ruim, assim. Quando será Halloween, vocês vêm, tipo, tu estás mais longe dele, muda o quadrinho para ti, vê-se assim uma sombra, uma reta a pairar sobre ti, e quando tu olhas para cima, vês tipo um carro da polícia a rebolar pelo ar. Ah, um carro da polícia voando? E vem na tua direção, o que é que fazes? Nessa hora, eu empurro meus colegas para o lado, assim... Brukutu! Como é que é? Tu transformas, como é que é? Cresce assim, vários. Aí o meu personagem está no cantinho assim do negócio e faz assim. Eu assustei com o grito dele. Já dá aqui. É tipo a do Hulk. Porque o espaço aqui é o espaço do quadrinho, não é o espaço físico, né? Isso que é legal. Assim, minha pele vai crescendo. Quer dizer que tens pelos debaixo da roupa, tipo. Meu pelo. No cantinho do quadrinho tá a cabeça do meu falando assim, what the porra is that? Assim, assim, ó. Meio português, meio inglês. Yes. Mas pequenino que é para o seu foco, né? Tipo, dá continuidade. Eu já cresço todo. Quando o carro vai caindo, eu pego o tacá. Isso é página inteira. Mudar de página. Estamos a mudar de página. É isso mesmo. Já, é o carro vindo. Destruindo o carro inteiro. Não interessa se tem vendendo. E é muito doido. Muda a página e vou já dizer o que, é que vai acontecer. O desenhador recebeu. É que merda é essa, porra? É essa? Estás a fazer carinhas pequeninas do canto de baixo que você fazia. Nada isto é Marvel Style. Primeiro desenha, depois escreve. Não, aí o meu fala assim: nossa, eu só vi isso da última vez que teve a crise das terras não tão infinitas assim. Aí tem um asterisco em cima assim, nota do editor: crise das terras não tão infinitas, volume 1 até 3, primeira aparição do Super Tupã. Mas com um nome diferente, tá vendo? É, com um uniforme diferente, porque na época ele usava uma tanga, aí deu problema na censura do comércio dos quadrinhos. Muito bem. Ok, então. Como isto é parte do protagonismo, é, toda a gente brilha, não é? Tudo que fazes acontece, não há aqui grande conflito. Muda a página e o que é que vocês veem? Numa. Pelo menos eles os dois, vocês estão a chegar, não vão demorar muito tempo, estejam descansados. Vocês os dois estão ali ao pé do autocarro, o carro rebola, ele arrebenta, dá-se de carro e rodas por todo o lado, pessoas a fugirem, tipo, uma clara homenagem à capa do Super-Homem, né? Fugirem assim, ah não, o que é que se passa? Fica tudo assim, a saltar. Vocês veem figuras colossais, 3 metros, 4 metros, a percorrerem a Avenida dos Cinemas. E, eles saem do cinema? Eles vão saindo do é cinema? É na Avenida dos Cinemas. Ah, ok, pronto. Mas vocês já são leitores não, de cómics? Não, não, sim, sim, sim. E vocês veem, basicamente, um homem de pedra, 5 ou 3 metros, mas é muito angular, ok? E a cabeça dele é um bocadinho maior que o normal, porque basicamente parece que tem um adereço qualquer primitivo, de alguma cultura qualquer. Mas faz um cocar, assim. Mais mesoamericano. Algum de vocês é cientista, académico? Alguém? Não, não, não. Vocês não sabem, mas parece primitivo. E é assim um bocadinho. E não sabem onde é que acaba a cabeça, onde é que é a coroa. Que está esculpida. Okay? E eles estão assim com os olhos vermelhos, estão vestidos. Não. Eles estão, têm roupas esculpidas, vocês não conseguem perceber, porque as faces estão tão lisas do tempo. E estão angulares, não se percebe. E um deles está basicamente a levantar vagarosamente os braços, esticar e bum, manda dois murros num carro da polícia que achata completamente. Enquanto os polícias fogem, explode. Vocês veem várias pessoas em briga de bandar. Enquanto um deles olha, vê um casal de pessoas turistas de fora, de aspecto francês, okay, muito bem vestidos. E correrem. E está a começar a ir um poço atrás deles. Depois de seguir, não. O que vocês fazem? Tá, aí é. Bem, eu vou fazer uma frase. Eu viro assim, eu vou ter um quadrinho assim, eu tô do lado dele, né? O Brucutu fala assim: cara, você é forte pra caramba! Que tal nos unirmos contra os homens de pedra? Esse homem de pedra vem em letra garrafal. Assim. É o título da história. Que tal nos reunirmos contra a ameaça dos homens de pedra? Exato, muda. E agora? Qual que é que vai? Aí é o seu quadrinho. Que faz? Vamos! Vamos! Não tenho ideia. Aí a gente vai primeiro, sem estratégia, sem nada. Sim. Direto, né? Sim. Então eu vou com a minha borduna, eu vou na porrada. Eu pego o da direita, né? Ele deve pegar o da esquerda. Uhum. Lá. Eu vou no da direita com a minha borduna, bater na cabeça do cara, a minha ideia é fazer ele cair no chão. Sim, vamos ver, vamos ver. É vamos a única ver. Estratégia que o meu de inteligência... Bata na cabeça. Usa. Muito bem. Muito bata bem. Na cabeça. Um super. Super. Você sabe o que vai acontecer. Provavelmente vai ser um desastre. Ok, vamos ver depois da vinheta a seguir. Ok, então, isto claramente... Aí... Estás a usar o poder, estás a usar a tua super força. É. Isto é descritivo por enquanto, não é? Tu não estás a fazer nada de diferente. Rola a força. Rola a força, né? 8, 9, 10, 11. Ok, então, espetacular. Bem, é um sucesso. Tu fazes sem grande complicação. Eu por acaso tenho aqui um exemplo de quando tu tentas. Então, sucesso. Então eu bati. Não, vou-te explicar, mas por favor. Só um formato. Tá. Não estou a. Não, beleza. É explicar. Eu acho que a mecânica em geral dá para tudo, mas por acaso até fiz. O ataque desmedido. Quando tentas atingir um oponente com toda a violência do teu poder físico, faz o lançamento baseado em força. Sucesso. Atinge o teu oponente e causas dano. Nesta vinheta podes fazer acompanhar o teu golpe do gol onde fala, onde inicias a tua frase característica. Ah, é sim. Um exemplo, estás a ver? Yeah, vai escrever. Se quiser usar isto, não. Não quiser. Deixa eu ver. Então é. Está na hora não, de. Não, aí, é hora aí, de dar pau. Aí, toma aí, meu pau. Exatamente. Hora da bordoada! Bordoada, pau. Entendeu? Antes eu grito e falo assim: mesmo que a Anhanguera, o grande Deus, o perdoasse, eu não o perdoo. Que é isso, é quadrinho. O cara tá no meio do ar, assim, e aí tem aquela fala enorme, né? Mesmo que a Anhanguera o perdoasse, eu não o perdoo. Hora da bordoada. Bem, aí o bicho cai. Eu que narro o sucesso? Eu que narro. Sim, que sim, sim. Tá. Aí o bicho cai lá pra trás, assim, no chão. E, pau, fica estatelado, assim. É, meio mexendo, assim. Ele não desmaia totalmente, não. Mas ele fica lá, ele cai no chão pra trás. Sim, ele ainda resiste, pesado. Ainda resiste, sim. Exatamente. E tipo, taranta, com dificuldade em levantar-se, sai em pó de pedra. Isso. E que eu fico meio rachado aqui no tronco. Isso, exatamente. E entretanto, e 11, e eu salvo o casal de franceses. Sim, sim, sim, sim. E aí eu viro pra ele e faço assim: Vive la France! Vive la France! Muito bem. Chegas na cena. Tem outro. Sim, era um primeiro homem pedra, mas tu vês mais homens pedras a destruir os edifícios. Tipo, há uns que estão a destruir o que parece ser. Isto é um bairro meio abandonado. Que parece ser. Imaginem um contrassenso: uma lavandaria automática, um Andromat no meio dos cinemas. Ele está a partir assim as montras e tu vês roupa a saltar. Tem uma pessoa fugindo de moto. Sim, sim, muito bem. Muito bem. Eu venho correndo na direção do que está acontecendo, ele está indo na direção oposta, eu paro na frente da moto. Qual é que é o plano mortal para isto? Vá. É. Faço ele parar, derrubo ele da moto, tomo a moto e começo a acelerar em direção ao que está destruindo a lavanderia e vou jogar a moto nas pernas dele para ele cair. Mas como é quadrinho, você fez isso tudo falando, tem balões. É verdade. Né, porque todo quadrinho tem, né? Ele fala assim. Na verdade é o balão de pensamento. Balão de pensamento. Ah, pode chegar. Desculpe, cidadão, requisito sua moto para é isso. É isso. Isso! Show! É isso mesmo. É isso. Pegas na moto e agora está na altura de mandar a moto, né? Com licença, cidadão. Em nome da da autoridade é minha, imbuída pelo prefeito, eu preciso da sua moto. Isso. E o país vai começar a levantar o plano no balão, né? Quanto maior o monstro, maior a queda. Parece que as pernas dele são mais fracas muito que o resto. Muito bem, muito bem. Então, é hora do pelotão. Pelotão assim a hora. Só um toque. Pelotão assim por hora. A postura de autor funciona melhor para esse tipo de jogo? Sim, sim, sim. Você tem que voltar e editar. Ele falou o que ele fez, depois ele voltou, editou. E vai entrando cada eu vez mais no time. Sim, eu acho que sim. É isso que eu tentei explicar ontem, não consegui entender. Mas está a ser divertido dentro dessa postura ou não? Não, pra caramba. Doido demais, velho. Mas demais, velho. Porque a sensação que você tem é que você está lendo um quadrinho. Essa é a sensação. Mas agora a questão é até quanto é que as regras ajudam ou não. É isso que eu agora tenho que dizer. Porque isto podes fazer. Mas podes fazer num jogo normal. Mas essa mecânica. Não, mas mais ou menos, é. Mas essa mecânica de voltar e editar e botar. Você pode falar assim, narra a sua ação e depois você volte e coloque as falas dos balões. Poderia ser da regra. Okay. Que é o que os caras fazem, eles servem em primeira ação e depois chega um cara e vai escrevendo. Por isso que o quadrinho tem uma linguagem meio peculiar. O cara faz um monte de coisa e ao mesmo tempo tá falando um monte de coisa. Isso claramente tu estás a usar a tua agilidade. Sim. E rola aí a agilidade. Mas eu gostei dessa frase. Como é que é? Hora então do pelotão? Como é que é? Então é hora do pelotão. Então é hora do pelotão. São dois dados, né? Dois dados. Tomas a agilidade e depois dá aquela divisão de resultados que disse. 9, 11 também. 11. Portanto, é um sucesso, podes fazer a ação sem grandes complicações e ilustras o que o teu herói faz numa vinheta que retrata claramente a tua eficiência e bravura. Claramente. Vá, manda. Então, acelerei o máximo possível naquela distância e já chegando mais perto, um cavalo de pau com a moto. No que a moto está dando um cavalo de pau, eu salto, a moto bate no meio fio, salto. Uhum, muito bem. E acerto os joelhos do monstro que cai para trás. Ok, okay. E sim, eu não estou a declarar logo que vocês estranham os Homem-Pedra, que eles têm alguma resistência. Não estou a iniciar, mas eles têm alguma resistência. Aí o meu que é brincalhão aparece no meu rosto assim: Supimpa! E ele, né, quando saltou da moto, cai no funcionamento, estilo judô e já se prepara. Aí eu tenho que fazer mais piadinha. Tu és o Deadpool dessa história. É o Deadpool, eu tenho que fazer uma piadinha, tudo bem, vai lá. Aí eu vendo ele pegando a moto. Não, eu já estava suspeitando que ele era tinha algo a ver com a confusão. Agora que de longe eu vejo ele pegando uma moto, mas não ouço que ele estava pedindo ela, pegando ela pela autoridade que o prefeito deu a ele, eu acho que ele é o vilão. Certo, certo. Eu acho que ele está. Então, como é que é isso, vilão? Não, claramente aquilo é o. Porque tu não vês o Homem-Pedra, só vês a confusão dele. Eu vejo ele de longe pelo. O que é que dizes disso? Eu sabia que esse cara era um vilão. Olha, ainda por cima, vestido assim, só pode ser vilão. Um terrorista. Ele acaba de roubar um motoqueiro. E eu como o. Porque você tem que marcar o seu logo também. Eu como Kid. Kid Combustion TM. Defensor dos oprimidos. Vou. Bota isso, marcar a frase. Fala com o logo. Marcar o logo do personagem. Não, eu vou gravar e te passo aqui. Ok. Ele tira a roupa cobrindo a pele dele pra não pegar fogo, dizendo: essa cidade tem problema demais. E começa a correr atrás dele. Ok, então é assim: o jogo não tem específico regras de PVP. Vocês o podem fazer é ajudar ou contrapor. Certo? Isto seria, teria sido interessante há bocado quando ele tentou defender. Okay. Mas qual é que é o teu objetivo? Tu queres frio? É isso? Queres... Mas é aquelas. Pode ser aquelas lutas de super-herói que a gente sabe que quando você lê, você sabe que não vai dar em nada, não, que nós vamos ficar vivos. Mas é tipo assim, quem está fazendo aqui? Pá, pá, pá, mas você sabe que nós vamos dar. Você é um herói também? O que faz? Ei, o que você está fazendo? Duval, o que faz? O que faz? Assim que ele aterriza no chão, eu... Tá com fogo nele? Não, eu chego atacando ele. Mas não diretamente, eu falo, eu pergunto. Quer incendiar qualquer coisa e tirar... Incendia os fundilhos dele. Fica aí. É anos 60, é mais light, né? Você pode assim, dar um fogo no... Sei lá. Pode tentar pegar ele. Eu pego uma lata de refrigerante no chão e taco ela nele. Ah, isso, boa. Fogo, chamando a atenção. Precisa dos caras de ideia. O cara é grande. Aí ataca a lata pegando fogo nele. Ok. Aí acerta a cabeça desse. Time! Aí eu falo, ei, essa cidade já tem problemas demais. Ok. Não então... precisamos de você aqui. Ok. Agora, a questão é, se eu pedir que tu fazeres, podes ter sucesso ou não. A questão é depois como é que ele reage. Okay. Não, ele narra o que ele fez. Não tem problema não. Então rola lá aí então. Porque a gente já sabe. A gente já sabe que essa luta não vai dar assim nada. Né? Então não. Ele conseguiria me matar se ele precisasse. É. Mas não vai dar em nada. A gente já estabeleceu que é uma. Quanto tiveste? 12. Muito bem. 12 é. Consegues fazer a ação com perfeição e recebes algum tipo de vantagem ou benefício extra, não sei bem o quê. Se for na última vinheta da página, por acaso, agora se calhar podíamos ir mudando de página, não sei, já fizemos duas coisas. Então podes criar uma ou mais vinhetas no início da página seguinte que demonstra como esta vitória te fortalece face à oposição. Não parece que seja muito. Então, mas como é que fizeste isto de maneira perfeita? Chamaste-lhe a atenção? Eu acho que não teria sido necessário nem rolar, porque essa é uma cena de introdução, não é uma cena de conflito em si. É uma cena de junção de personagens. Ok. Uma briguinha. Ignora o lançamento. É como se tu fizesses parte da história isso que ele fez. Isso. Acho que sim. Isso. Fazendo um setup com outro jogador. Porque a gente tá testando o jogo, né? Então, fazendo um setup com outro jogador, tu concordando, todo mundo concordando, aí pode rolar assim. Ping! Aí assim, quatro ping! Tira-te a boina, tá se ver? E tu a boina. Tu faz assim, pagas logo. Instante, e que ganha um ponto de experiência. Ah, é? Sim, então é, não o enfrentaste agressivamente. Não de experiência, põe embaixo do estágio. Faz uma risca. Eu tenho que pôr isso na ficha, então já está. Eu viro. Ao mesmo tempo olhando para quem jogou e pisando na lata de chão. Exato. Mega, tipo, coisa. É, tipo aquele quadradinho pequeno, só com o pé em coisa. Assim. Vai esmagar o criminoso. Claramente ele é um criminoso, olha lá. Tá tipo, vagabundo. Fica tão preocupado. Qual o seu problema, vagabundo? Já não temos problemas demais? Você está com eles ou conosco? Mas eu disse isso. Nós já temos problemas demais. Você veio nessa cidade hoje. Eu vim nessa cidade hoje porque ela precisava do pelotão. E faz o pelotão. Cadê o resto? Não precisa de resto. Eu falo virando as costas indo em direção a outro dos. Agora vou voltar pra te juntar. Aí que eu finalmente olho e vejo ao redor, tem um monte de homens de pedra. E tá também o capitão. Então pede desculpa pra ele. E lá, mais atrás, tá o Brucutu também, ok? Ok, então mudamos essa cena. Brucutu, tu sabes? E acabaste de levar com um carro da polícia e coisas aconteceram. Ele saiu correndo pro pegar o. Do outro lado, tinha algum. O Pedro bateu no carro da polícia. Sim. Eu já entro, meio que oferecendo meu pé. Sim. Já entra oferecendo feito pro bater nele assim, dá uma cabeçada na cabeça. Vai tentar dar uma. E vê-se mesmo que é no sítio, pela maneira como está maquiada, vê se a tua testa muito quadrada e saída, ou é que tu és um Neandertal, tipo quase como se fosse uma afunilada. Toma, diz assim alguma coisa, ou a gente vamos ver primeiro o que acontece, né? Vai lá em força então. 7 ou 9 é uma complicação. Atinge o teu oponente e este retribui-te o golpe. O golpe e o contra-golpe causam dano. E ambos os combatentes, sendo estes acontecimentos, eles trazem uma primeira vinheta de duas linhas de força. Uau! Neste caso é, tu vais bater-me, mas o homem de pedra começa a reagir ao teu ataque. E tu, quando vês, tens assim um braço do homem de pedra a entrar pela barriga. E vês mesmo o corpo. Ajuda a sua cabeçada, né? Que ele te bate na barriga e você vai com mais força. Você berrou o seu nome antes de atacar, né? Você falou assim: tu levas, tu ataca. Tu levas um dano que diz estômago durido, ok? Escreves aí estômago durido. E vês que e bates com a cabeça mesmo e a fronte do homem pedra racha. E vês assim bocados de magma lá. Por baixo assim escorrer. Vocês, o impacto é tão forte, vocês saltam os dois para trás, ok? E ficas tipo, como é que tu reages? Estás tipo agora alguns metros, estás tipo, eu vou para trás, caio no chão assim, levando com a mão na cabeça. Não é. Mas foste atingido na barriga, né? Assim na barriga era um bocado. Ok, muito bem. Entretanto. Aí eu falo, Brucutu, você tem cabeça dura, você tem, Brucutu? Sabes qual é o Brucutu? Ele falou o nome dele. Okay. Ele falou, Brucutu. Ele gritou, ele até assustou com o grito. Brucutu, que cabeça dura tens tu? Não, é só um brincalhão. Muito bem. O homem de pedra começa a se levantar do chão e a pôr-se assim. E tu vês que começam a aparecer outros homens de pedra da esquina, que ainda não se tinha visto agora. Houve uma explosão a vir da esquina. E o homem pedra parece com uma chamas ameaçadoras, vem um de um lado, às vezes outro a dar chute, assim a arrastar com as pernas. O carro da polícia. E começa a aparecer dois homens pedra. O que é que fazes? É dois, mais um, mais três, mais quatro, é tipo cinco. Brucutu, eu estou do lado do Brucutu, sim. Vocês atrás, não, vocês têm um. Eles estão cercando a gente. Vocês atrás têm um autocarro, que era o autocarro por o que antes desviou-se. E aquilo parece estar um bocado complicado. Vocês parecem assim, tipo, a ser rodeados, sim. Eu seguro a mão do Brucutu. Brucutu, não se desespere. E o quê? Porque, não se desespere. Porque eu tenho a força. Porque agora vou pedir a força de meu pai, Aranguera. Vou chamar a Burduna do Trovão! Aí ele gira-se na cabeça e baixa assim. Pra dar aquela explosão sônica e fazer os caras que estão vindo em torno, cercando assim, e cair pra trás. Caso o poder fosse definir, isto é o quê? É a tua força, a força do trovão. A explosão sônica, é a força do trovão. Dá uma explosão. Só deixa ele. Ele satônico. É derruba. Então rola aí. Aí é qual que rola? Força. Força mesmo. A força aqui não é só física, é força, de genética, é o atributo, né? Então deu 7, 8, 9, 10. 10 do que vem. 10 deu? Sim, 10. É 10 ou mais. Rota, tá. Como é? Não é um triunfo. Não é um triunfo. Aí eles caíram assim no chão. Pum, pum, pum, pum, pum. A onda passa. E a onda está a passar e cai. Aí eu olho assim. Ei, vocês dois companheiros, venham. Os caras estão caídos no chão. Tu já estás a correr, né? Sim. Caíram todos ou só aqueles que vinham de. Estavam à tua frente? Foram todos? É, foram todos que estavam chegando. Estão caindo. Eles caíram. Tu vês eles a levantarem-se muito devagar. Um deles que está levantando. Continua correndo. e dou um salto pra subir no ônibus. Só editar. Ei, vocês, amigos, venham! A união faz a força! Ou também pode dizer depois de ter. Pronto, ok, sim. É que é edição. Você pode fazer assim, usar esse termo, edição. Todo mundo pode editar qualquer coisa. Você fez o que eu disse? Sim. Eu corro, salto pra subir no ombro de um deles e grito: civis, protejam-se! Ok, então tu queres dizer que os civis fujam todos da área? Isso. Ok, muito bem. Civis, fujam da área! Aí eu vi pro Bogotá, será que ele tá falando da gente também? Não, eu não falo isso não. Edição. Eu agarro pro Bogotá, vambora também! Não. Ah, não, aí fica assim, vamos! Ele, não, vamos, com as quadrinhas aí, não. É os dois retardados do grupo. Escritor é o velho. Tô falando Cris. Não, é o Kevin Smith, né? Quem que escreve assim? É aquele que fazia a Liga da Justiça da Europa. Como é que é? Aquele engraçado demais. Kate Giffen. É, meu carisma é uma merda. Seis ou menos. O problema é que o meu pessoal é muito burro, mas alguém que tem uma inteligência assim, a minha ideia seria ser tentar descobrir de onde que vem, porque parece que a gente vai conseguir derrotar esses caras, né? Então, vai descobrir a origem desses, de onde que eles estão vindo, ou se tem alguém invocando, alguma coisa assim. Pois é, ele é o mais inteligente do grupo. Ok. É, ele é o Capitão América, né? Tu és um soldado, mas não é. Tu sabes dar ordens. Sim. Achas que entrava aqui a ideia de poderes ordenar pessoas a fazer o que tu queres? Achas que era dentro do teu. Como é que parece um soldado? Um oficial? Sim. Sim? Achas que entrava aqui no teu. É, ele tem ideia. Deve ter treinamento de guerra, saber. Então passa por fracasso como uma complicação. Ou seja, tu consegues, mas vai demorar. Eu sugeriria tu, faça, mas as pessoas estão-se a começar a movimentar, estão-se a movimentar muito devagar. Ou seja, eventualmente elas vão sair e algumas pessoas que já estão nos extremos atrás do autocarro já começam a fugir de banda, mas ainda continuam algumas pessoas. Como é que é? Então, enquanto estão os dois lá. Vou. Vocês dois, ajudem os outros! Podes dizer, os civis estão em retirada, mas eles estão a demorar muito tempo. Os homens pedras vão apanhá-lo. Nós nunca vamos chegar lá a tempo! Aí chega assim, aparece assim, pipi, longo também. Então, eu vou só voltar um bocadinho. Que é pros bonequinhos. Com a mesma complicação, que eu vou pôr mais perigo, ou seja, os últimos civis, portanto, imagina, uma mãe com uma criança a arrastá-la e ela, não mãe, mas eu quero ver o filme. A arrastar e está mesmo um homem-pedra atrás deles e vê-se eles assim, tipo, o homem-pedra a querer abraçá-lo, já tem assim, tipo, nos braços. Pronto, ou seja, como está a demorar tempo, há qualquer coisa que está a acontecer. Entretanto, tu dizes, mas pode até ser para o homem-pedra, se quiser. Por exemplo, salva-os, né? Tipo, salva os dois. A pipinha salva os dois. Ok. O homem-pedra chega, pula neles, nas crianças e na mãe, e já segura pela boca, assim, atrás delas. É, você segura perfeito, porque é quadrinho, o cara desenha lá de um jeito que fica uma mãe no mês aqui. Tu notas algo estranho. A Fifi está assim, tipo, muito tensa e está tipo a salivar. Ela parece que não quer largar os civis. Não, Fifi! Não! Larga o Cris, pá. Não, esse é. Ah, você manda ela de volta. Seis, ok. Agora já estou arrependido. Já estou arrependido de ter pedido para lançar. Não, é porque é anos 60, não tem violência. Mas né? Não, sem violência. É. Na verdade, ela quer lamber os civis. Assim. Elas meio que saem correndo com eles, assim, não quer voltar para trás. Não, volta, tem mais gente. Eu acho que aqui é um bocado de sensibilidade do mestre jogo. Este lançamento, se calhar, não estou a ser fã dele, estou a pô-lo em complicações desnecessárias. Ele controla, né? Tu controlas a Fifi. Portanto, não sei, este lançamento também é daqueles que eu estou arrependido de ter mandado para lançar. Não, olha, não, não, acho pode calhar... fazer o seguinte, você pode fazer o seguinte, eu não sei se quebra o Areva, mas se tiver um fracasso, quem narra? É, eu gosto muito do esquema do Spectre. O sucesso, o jogador narra. O fracasso, o mestre narra. Sim, sim, mas aí eu tava... Pois, exato. Você não, pode é... narrar o fracasso. Não, mas aqui a questão foi porque eu tava a dialogar com ele, disse, lança. Eu acho que ter pedido para lançar não é questão... Não, não precisava lançar nessa situação. Não, não, isso aí então, é só edição, meta-edição. Isso, aí volta, edição, volta. É só... Basta, faz parte da dificuldade momentânea do lidar e tu... É, tipo, é ridículo. Um dente está, parece um cãozinho. E larga ele. Obrigado, obrigado. E vês a senhora. Vem, vem pequeno time, vem pequeno time. Ok, muito bem. Porque assim, só o segundo. Só sim, sim. O conflito principal dessa situação são dois. Quer dizer, o conflito principal agora da história, que a gente está chegando no final, porque o quadrinho é curto. O conflito principal da história agora é o seguinte: a gente está vendo que não está dando para detonar esses caras. Ele está batendo, eles caem e levanta. Então o conflito principal é: qual é a origem? De onde que eles estão vindo? Então esse que é o foco da cena. É, pra... Provavelmente esta número, e aí, normalmente, este número do cómic pode acabar ou vocês descobrirem a ameaça. Acaba com a revelação de quem é que está trazendo esse negócio. Muito bem, muito bem, muito bem. Então aí, as rolagens, elas têm que ser quando focar na origem deles. Sem ser a origem dele, é só cor. É só cor, só color. Só, não sei o que e tal. Guarda. É dar protagonismo, né? Não é tirar protagonismo. Dar protagonismo. Talvez não só em relação à origem, mas também a questão do enfrentar. Isso. Porque o enfrentar, tipo, a gente ter sucesso, a gente tá enrolando. É. Tá fazendo purpurina, tá fazendo imagem pra equipe de jornalismo filmar. É verdade, vocês. Eles estão lá, alguns. É. Podem estar a chegar, E aí, agora se a gente tem insucesso, isso vai prejudicar a nossa imagem. E isso também pode trazer mais complicação pra gente. Mas tipo assim, mas editando a história, a gente já teve 3 lutas. Se tiver mais luta, o quadrinho fica chato. Não, com certeza. Entendeu? Não, tem razão. Tem que ter uma reviravolta agora no roteiro, senão os caras lá. No sentido amplo, eu acho. E tanto quando a gente vai pro caminho errado, né, que no caso dele entendendo aqui agora é continuar enfrentando eles, ou quando a gente vai pro caminho certo, tem que ter teste. É, não. Agora, quando é uma coisa acessória ali, aí realmente eu acho que é. Mas como a gente tá editando. Agora, como a gente tá editando uma história, então assim, a cena do combate com os homens de pedra, eu acho que já deu, todo mundo já combateu. Só acho que só falta o. É. Você combateu ainda não? Você combateu ele, então tem que ter uma cena dele combatendo os homens de pedra. Sim. E talvez tá essa cena. Calcamento, mas é verdade, E talvez essa cena, porque eu combati, deu errado. Ele combateu, deu errado. Você combateu, deu errado. Talvez ele, que é a última cena do combate, pode revelar algum segredo dos homens de pedra. Eu acho que a pedra revela a fraqueza dele. A cena dele revela a fraqueza. Eu acho que a pedra derrete com o suficiente calor. Acho que sim, Olha só, quando ele, o pelotão pulou em cima do ombro do homem de pedra, eu tava perto dele, eu corro e agarro a cabeça dele por trás, no pescoço. Okay. E eu fico lá. Só que eu sou muito fraco pra dominar ele. Nossa, que burrice eu fiz! E ele tá sacudindo lá e ele tá tentando me pegar. Vou dar uma sugestão. Aí beleza, aí começa a cena a partir daqui. Eu acho que vou dar uma sugestão. O que vais fazer é que tu estás a ser muito abanado. Estás a ser muito abanado. E está a vir muito ar, muito oxigênio. E o que tu vais fazer é aumentar a chama com o oxigênio. Peraí, eu estou a ser abanado e estou a levar muito oxigênio em cima. Eu vou incendiar o máximo para conseguir derreter este homem em chama. E então fazes o testar os limites. Que é, basicamente, levas o poder de fazer. E podes adquirir uma façanha. Entendes? Ok, agora o atributo relativamente a usar este poder, porque o uso dos poderes está associado a um atributo. Qual é que era aqui? O que é que tu estás a usar? Tu usaste a tua inteligência para usar o teu poder? Pois é, no meu sistema, mais 2D6, tiraste uma coisa. Eu criei um atributo chamado poder. Aí não interessa. Se o cara tem super força, ele pode ter força 3, pode ser força 1, porque lá vai de 1 a 5. 1 é um humano normal. O cara pode ter força 1, mas tem um super poder. Então o que vale é poder. Eu misturei tudo em poder. Você pode ter poder de fogo, terra, whatever. Toda vez que for testar, porque a descrição é uma coisa, mas toda vez que for testar, você testa o atributo poder. Então você pode criar um atributo que é o poder, que é o genérico. Eu tive uma ideia aqui. Eu tinha uma ideia e depois mudei outra vez. Primeiro era assim, era com os atributos. Só qual era o problema? Se tu tivesse um atributo muito forte, ias sempre criando façanhas, porque criar uma façanha é o doce. Então pensei assim, não, é abstrato. É a experiência que tu já ganhaste. é o nudificador. Depois podes fazer, se conseguires, tu consegues esta experiência, seria mais um. Se tu conseguires ter o triunfo, ficas com a façanha, mas gastas a experiência agora, que já acumulaste. Agora olha só, jogando o jogo aqui, pensando aqui, eu não sei se o jogo seria mais interessante, ao invés de mexer com fichas de personagem, se as regras serem de edição de texto. Entendeu? Mais abstrato. Mais abstrato. A regra é edição de texto. Então, por exemplo, essa cena, não interessa, ele pode ter o poder que ele quiser, pode fazer, força, whatever. Mas essa cena seria a cena revelar fraqueza do oponente. Essa é a cena. Como ele vai revelar, se ele vai... não sei o que ou não e tudo, ele vai testar se ele vai revelar a força do oponente, não é o poder dele, não tem nada a ver com o poder dele. Você pode estar associado aos poderes, o poder dar, poder de iniciar. Não precisa, você não precisa ligar o teste ao tipo de poder que o cara tem. Sim, você liga o teste à narrativa. Exato. Nesse momento da narrativa, então aí, por exemplo, você estruturaria o jogo todo numa estrutura de roteiro de um quadrinho. E tem em cada momento. Agora tá meio termo. Em cada momento, por exemplo, aí ainda tá no meio termo. Aí, por exemplo, eu falo assim, ó. Então agora eu vou usar uma cena cômica. Cena cômica, eu vou fazer a piada. Eu posso fazer piada em qualquer hora, qualquer lugar. Essa mecânica de voltar e editar e botando os balões e alterando é legal. Mas a cena agora dele seria a cena de revelar. O teste que ele vai fazer é se ele vai... Se ele revela a fraqueza e ele narra, aí seria um jogo de domínio narrativo. Se ele revela a fraqueza e ele narra, ou se ele revela a fraqueza e você narra. E um jogo assim... A responsabilidade narrativa do personagem não é só do jogador, não. O mestre tem direito de narrar o que o personagem dele fez. E vice-versa, você tem direito de narrar o que os personagens do mestre, por exemplo, o vilão ou o monstro. Aí seria um jogo totalmente narrativo, um jogo de criação de história, seria até um jogo de criação de roteiro, vamos dizer assim. Ok. Entendeu? Okay. Então, mas manda então, brasa aí. Vamos experimentar assim. Vamos experimentar aqui uma ideia de dissociar isto do atributo. Isso. Okay? E basicamente é: rolas o que tu já tens de experiência. Okay? Rolas, tens um, não é? Então rolas mais um. E depois isto tem uns resultados quando testas os limites. Por exemplo, no fracasso, algo corre muito mal e não consegues controlar o efeito que tu querias realizar com os teus poderes. Isso. Controla, as pessoas ficam a ver que tu és uma perigo para a sociedade e aí ganhas a vulnerabilidade. Não, destróis a relação que possas ter com alguém que te admira. Mas querendo ou não, vai revelar. Querendo ou não, se for prejudicial para o seu personagem ou não, vai, querendo vai vir, ou não, revela a fraqueza. Provavelmente o perfeito nunca vai confiar em ti. Vai acontecer. Estamos rolas e dito. Revela a fraqueza do monstro, do oponente. Quer dizer, isso que eu quis dizer. Tá, rola então mais um. E eu digo o que acontece. Isso. Agora tem. Portanto, com o corte bruto? Sim, não com a experiência. Com a experiência. Ah, tá. Mais um, né? Sim. Deu sim, o desastre. Okay. No fracasso, ele recorre muito mal e não consegues controlar o efeito que tu querias realizar com os teus poderes. Este descontrole afeta desastrosamente alguém que te rodeia. Isto é discutível. Ainda tens tempo de escrever num balão de fala um grito desesperado por parte do teu herói ou até de retratares uma expressão de frustração ao veres ilustrado uma vinheta ou um modo como tudo se desenrola. Até dás provas ao contrário, não consegues manter a relação baseada no teu arquétipo, que então ligava até essa pessoa. Ou pessoas, se calhar, isto pode ser a população. Eu acho que se calhar vais queimar sem querer um vagabundo, uma coisa assim. Se esta for a última vinheta da página, que eu acho que é para a gente fazer a relação, podes estabelecer na página seguinte a maneira como é que tu se vês avassalado pela proximidade da tua vítima. Pronto, é isto que acontece. Okay? Como é que isto vai acontecer? Tu. Então, chama, queima, mas queima muito. Faz uma, né, descrição geral da cena por fora, assim, genérica. Depois você vai para o específico. É, entendeu? Faz uma descrição do que aconteceu até o final, saca? Rural. Tipo assim, vou dar um exemplo. Ah, o meu personagem abriu uma bola de fogo enorme e essa bola de fogo cobriu todo mundo ali e tacou fogo no cinema, tacou fogo em todo lado. O monstro pedra consegue agarrar meu personagem que estava no pescoço dele e ele está queimando como nunca queimou antes. Só que o monstro joga ele num prédio e daí que dá tudo errado. E ele começa a pensar: não, de novo não. E vem o Só que se calhar em vez de ter uma pessoa é um conjunto de pessoas, os cidadãos de Odin City, pode ser. Então tu agora, qual é o teu arquétipo? É guardião. Pronto. Agora a tua relação de guardião com o povo, se calhar, ou então alguém que não, mas aí pode vir um flashback. Qual que é o flashback? E aí, eu fiquei interessado. O fanático que queimou. Ah, entendi. O poder dele pela primeira vez ativou. Estás tu dentro da entrada do orfanato em chamas e aquilo tudo preso do mar. Não, o que é que eu fiz? Né? Ele foi jogar dentro do cinema. Pode ser, pode ser. E ainda tinha gente dentro do cinema. Então tem aquela área enorme, ele pegando. Escura, não é? E ele vê aquelas pessoas lá. Não, e você vê o seu amigo, porque na primeira cena tinha um amigo seu, um Little Finger, que tava lá preso no cinema. Ele entrou no cinema, foi o Jim. Foi o mendigo que entrou no cinema. Sim, sim, sim, sim. Muito bem. O que tu vês é várias pessoas inconscientes antes que tu entrares por ali adentro. Queimas à medida que vais passando, começa tudo a incendiar, tu olhas em volta, tu deixamas e o Jimmy Fingers ali, e tu, não, não, o que é que eu fui fazer? O que é que eu fui fazer? Entretanto, cá fora, vocês veem os homens pedra a derreterem, um homem pedra a derreter com o calor, ok? Mas esse homem pedra fica estático, derrete. Começa assim a ver o fundo do magma a derreter-se e os outros homens pedra param. Parece que estão a ouvir alguma coisa. Olham na direção do cinema onde tu entraste. Estão a começar a caminhar para dentro do cinema e assim anuindo. Parece que ouviram qualquer coisa. Entretanto, tu estás. Não, não, não, não. E vêm duas botas. Botas muito bem, dois sapatos de cabedal muito bem puxados com o rosto, ok? E tu ainda tens tempo assim de olhar para cima e vais subindo e vês que é um senhor mais velho, bem vestido, 1,70m, cabelo comprido, careca à mostra, ok? Tu vês que ele tem. Já avisar. Ele tem uma bobina de cinema assim embaixo e diz assim: agora que vocês descobriram o poder da ameaça dos homens pedra, eles são o pináculo do cinema que deixou de existir e eu vou mostrar ao mundo como o cinema só perdeu perante vocês figuras patéticas de super-heróis, porque eu sou o projecionista. O projecionista! E eu torno os vossos pesadelos. Trademark. E eu torno os pesadelos do cinema realidade, só para vos ensinar. Assim. Então vamos editar. Tem que haver a vinheta com vocês, as não, caras. É. Vamos editar, porque vamos jogar uma edição para trás. Porque é o seguinte, olha só. O legal de você trabalhar com narrativa é que você não se prende àquela coisa de uma ação, reação do RPG convencional. Isso, a gente pode voltar para trás. Então, por exemplo, ele explodiu. É tal cena, né? Aí eu falei a minha frase, putz, grila! Eu caio lá dentro. Isso. Porque é os balões, né? Putz, grila! Aí eu vi pro Cultu! Olha ali! Aí quem você fala? Não, a estátua de pedra derreteu. E a estátua só começou a tipo uma. Quando eles começam a virar pra ir em direção ao cinema, tipo, vai no cinema, rápido. Mas quem é você? Quem é você? Quem é você, capitão? Coronel. Coronel? Sim, Coronel John. Estou. Fui incumbido pelo prefeito de cuidar dessa cidade. Vocês parecem bons recrutas. Venham comigo. Não, espere. Antes, eu quero conhecer mais você. Quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? Qual a sua cor favorita? Não, eu não sou um cara tão fácil assim. Você pegar, sair, ir no cinema e pronto. E pega ele e sai andando com ele. Mídia. Os mídia. Não, aí o Tupã tá falando não. Assim. Ou sim, vamos lá salvar o cidadão. Mas tu disseste foi no estilo. Oi, até os mídias estão aí, tu ainda não sabes bem, vocês não partilham, ainda não tocaram a ideia que querem dinheiro, né? Não, então editando, voltando para trás, enquanto tá lá assim, eu viro assim, ei, Brucutu, ainda não tem cabeça de menos um é igualzinho. Ei, Brucutu, tô vendo aqui enquanto o povo tá batendo papo. papo aí, tá quebrando pau aí. Tem uma mídia ali, tem uma televisão ali, cara. A gente podia ver se a gente tira uma grana. Sim, sim, não. Você fala de dinheiro? Sim. Então, dinheiro, televisão, super-herói, tudo a ver. Beleza? Topa nessa? Beleza. Então isso aí aconteceu num quadrinho anterior lá pra vocês trás. Vocês vão dirigindo sua bola. Exatamente. Aí a gente vai assim. Que eu disse que o capitão, eu apresento. O pelotão vai todo sério, assim, e eu e você a gente vai assim, tipo, mó Maria Priscila. Olhando assim pras câmeras. Do meu lado, assim que. A Vivi também andando assim, vocês vêm no chão, eu todo atormentado, né? Ah, incêndio. E se olhar vão se dirigir eu ou não? Eu pego o extintor. Ah, já tá sacando. Não, pra apagar, tá bem, pode ajudar, pode ajudar, ok. Pego o extintor, sempre tem um extintor em algum lugar. Pois é. E apaga tudo. Ok, vocês vêm lá tipo, atormentado. Então é isso, então uma cena com ele, né? Uma cena com ele. E depois cortamos pro fim. A cena talvez seja: a gente chega até pra cena do não é cena, é a vinheta, a página. Senão... Ah, não, não. A gente chega e. Não, a gente entra. Isso. Aí na cena seguinte a gente tá lá atrás assim. E aí tá o vilão lá na frente. Exato. Fazendo o negócio dele e o projecionista. Pegando fogo, né? O cato, o extintor, a gente vê ele no chão e o projecionista começa o discurso dele. Isso, e a gente fica na entrada, assim, os três. Assim, acaba com o quadrinho, as caras vocês. Assim, e o projecionista. Não, assim, é vocês espantados, o projecionista no meio, está a ver? De cor funda, tipo isso. Laranja, amarelo. E dizer, isso. E que terríveis terrores esperará os nossos heróis no próximo número. A ameaça do projecionista mantém-se. Acaba o quadrinho e seria outro número novo. Não, aí tem. Aí cobre o personagem, ele para de pegar fogo. Na cena termina. Ele, terminando, acabou de jogar o extintor no Martin, que ainda não tem nome, Kid Combustion. Isso. Os dois estão lá na porta olhando. Olhando assim na entrada, tá assim. Lá, depois de terminar o discurso dele. É em primeiro o plano, tá lá, caído, fracassado. Caramba. Não só não ter conseguido derrotar o Homem de Pedra, pelo menos ele acha que não, aconteceu lá fora, como por ele ter colocado a vida dos outros em perigo. Exato. E aí vem uma parte de baixo. Né, aquele quadradinho. Sim, de baixo. Muita aventura. O quem será o projecionista? De onde ele veio? Leiam mais na próxima edição de V-Force. Ah, então isto é. Tem uma chamada pra próxima. Que já nem é na antologia, é no próximo número 1 que é vocês já em ação, né? Ou não, é a mesma continuação. Não, esse é o número 2. Ok, ok. Pronto, teoricamente. Seria uma sessão... Aí agora a gente vem em sessão de cartas. Então, ah, Deus. Sessão de cartas. Sessão de cartas. Mas isso tinha que ser do outro número. Então vai pro seu jogo aí depois. Sessão de cartas. Aí agora na parte do jogo, no final isso da é sessão. Quando aparecer a não, é porque é o seguinte. Não, normalmente, é o sou... número 1, eles mandam pra um monte de gente. Eles mandam pra um monte de gente pra ler e voltar. E aí tem o título da sessão de cartas. Qual vai ser o título? Não, porque a antologia era Heróis Modernos, né? É. E agora é... V-Cards! V-Cards! Não, porque isto é a antologia. Ah, é, então... Super Correio. Super Correio. Super Correio. Aí, beleza. Então faz uma carta aí. O que o cara achou? Dá, bora aí. Aí rola 2D6 aqui. Rola 2D6. Se tiver 6 ou mais, ele gostou. Não, mas é melhor dar a opinião dele. Não, dá mesmo a tua opinião. Ele também. É não, mas mesmo. É mais engraçado, porque às vezes o cara odiou e aí ele fala, pô, uma bosta, não sei o quê. É melhor ser uma opinião não, inventada. O feedback do playtest era bom que fosse a opinião dele. Ah, whatever. Mas já agora deixa eu ver se foi mal. Porque aí o editor tem que responder a carta. E foi uma bosta, odiou. Aí, fala aí. Cara, esse quadrinho é uma merda. Esse Tupã é um... A arte, fala da arte. A arte ficou muito ruim. Que é isso? Contrataram pra desenhar uma criança de 5 anos? Beleza, aí a resposta do editor. O editor é o mestre do jogo. Vai lá, dá a resposta. Bem, os nossos escritores tentam o máximo possível que todas as histórias sejam da ação. E talvez tenha sido um bocadinho engraçado demais. Mas a diversão não tem preço, né? Olha lá, agora sim, segunda carta. Oh! Gostou, fala aí. Os personagens são muito interessantes e variados. Eu adorei o Tupã, ele é tão colorido. Não, ele dá uma sugestão. Sugiram eu gostava falar, muito, né? Na próxima história. Eu gostaria que muito na próxima história colocasse um personagem feminino. Ah! Responde, editor. Preferência ruivas, todos os homens precisam de ruivas. Responde, editor, tem que responder, tem que manter o leitor. Ah, mas o Tupã é um personagem muito interessante e nós aqui no bullpen, que é como se diz, aqui nos escritórios, tentamos o máximo possível fazer outras personagens muito interessantes. Não, fazer personagens muito interessantes e coloridas. Não, não ponhas de parte também o Plutão, o Kid Combustion e o Burukutu. Eles foram dos melhores personagens que nós fizemos. E a sugestão que deu? Da mulher. Estamos já a pensar numa personagem feminina e ruiva parece dar-lhe o tom exótico necessário para continuarem a ler. Mantém-te fiel, leitor! Exatamente. Agora. Oito. Agora é aquela carta. É bom e mal, é bom e mal. Não tem noção nenhuma, sem noção. Ah, não, nerd cri-cri. É bom e mal, bom e mal. Reclama de continuidade. Assim, ah, mas na história em si. Mas o uniforme do Tupã tá diferente, ele usava tanga, não sei o quê. No número anterior. Aquele nerd chato. Não, é. No número, no, noutra história do Capitão Glória, quando ele apareceu em Odeon, a avenida não chamava-se Edison, chamava-se Tesla. Vocês regularmente não têm editores que andam a ser. Então, beleza, aí você responde, você é o editor agora. Ah, eu respondo. É, responde essa. É, já disse. Ah, mas infelizmente nós tivemos que mudar o nome da avenida por questões. O chamuiás do Tesla, acho que. Chamuiás do Tesla. Nós sofremos. Por questões de propriedade intelectual. Propriedade intelectual. É. Nós sofremos uma certa pressão para mudar o nome da avenida, mas na próxima edição a gente tenta continuar com o mesmo nome. Nós sabemos que continuidade é importante. Continuidade é importante. Não, aí, deixa eu ver, qual outro tipo de casa que tem? Nossa, gostei muito dessa edição, foi muito ótimo. A arte está muito boa, inclusive, eu também desenho. Segue aqui uma ilustração dos V-Force. Por favor, e a ilustração é horrível. Assim, qual é o nome do leitor? Hã? Qual é o nome do leitor? O leitor chama-se Manuel. Manuel o Artista. Cara, é sempre logo, né? Artista Sonhador. Mas não tem nome. Não, ele botou pseudônimo. Artista cara, Sonhador. Cara, eu gostaria de desenhar na sua revista. O que você acha da minha arte? Cara, a arte é assim, horrível, assim. Cara, feita por esquizofrênicos. Assim. Caro sonhador, obrigado pela tua peça de arte. Claramente vês que és um leitor empenhado e interessado. Quem sabe se um dia nós não te damos uma oportunidade. Por enquanto, continua a ler. Nós precisamos de gente criativa como tu a ler os nossos cómics. E continue fiel, leitor. Continue desenhando e fiel, seu leitor. Muito bem. Beleza. Aí no final tem sempre uma o editor fala dos planos futuros, né? Assim, vai ver uma revista. E eu estou bem o número 1, vai ver uma revista solo. É, vai ver essa solo. Force. E vão tentar lançar uma graphic novel. Do tem que ser uma coisa. Do pelotão, não, diário de guerra. Não. Capitão Glória, atrás de linhas do inimigo. É. As histórias não contadas do Vietnã. Estás a ver? E estrelando pelotão. Pelotão. Aí ele assim. Pois assim, pelotão, defendendo back home, né? Defendendo. Yeah. É, defendendo a América. Defendendo a América, que ficou para trás. Tem aquele jabá das figurinhas de ação também. Ah, exato. Não esqueçam, mandem já, façam vossa assinatura para 3 revistas e nós mandamos uma figurinha do Homem Gelatina. Massa, massa, muito bem. Mas ficamos por aqui. Eu gostava de receber o vosso feedback, então. Até que ponto é que o sistema do que a gente foi jogando, não explorámos todo, havia aqui mais coisas, até que ponto ajuda esta ideia de se criar o cómic como se fosse autor, e até que ponto é que interfere ou não com esse processo dentro das mecânicas que nós explorámos. Outra questão é a criação de personagem, se esta limitação dos números de pontos por atributos, ou até sequer a ideia de atributos escalados, se não dificulta a imagem que vocês tinham e a ideia de criação do vosso personagem. São coisas que eu gostava de dizer. Eu acho assim, eu acho que uma sugestão é focar o jogo em criação de história mesmo. Tanto que a criação de personagens poderia ser tipo totalmente literária mesmo. O cara pega assim, descreve o personagem dele, bota. Mas até pode ser assim como está catalogado, não é? É assim, não, as categorias, né? né? É, eu assim, a minha sugestão seria focar mais como se fosse uma criação de roteiro mesmo, como se os jogadores fossem roteiristas que se reunissem para bolar uma história de negócio. E assim, cada jogador criaria o personagem a nível mesmo de como um escritor cria um personagem. Ele bota o desejo, os vontades. Mas se fosse algo além de meio termo, calma, uma razão, por que eu não fiz logo isso? Porque achei que era capaz de ficar muito. Mas a solução meio termo. É porque eu não sei se, por exemplo, agilidade eu não usei. Duração eu não usei. O que eu usei no jogo foi mais a minha concepção a concepção de roteiro do personagem. Eu não precisei saber que meu personagem tem força 3, tem força 4. Não tem. Eu simplesmente pensei, meu personagem tem muita força e nessa cena ele faz isso. Eu concordo que talvez o desenvolvimento mais por exemplo, a questão dos atributos não parece tão essencial. Pode ser mais uma coisa de, por exemplo, você poder escolher o superpoder. Ou ser forte. Não, descrever, inclusive. Ou dizer, acho que ser forte, ser rápido e ser forte, sim, rápido. Sim. E não poder escolher tudo, mas sou forte ou sou rápido. Ou tem personalidade, só uma descrição. E uma outra coisa é que se for focar mais nessa questão da narrativa, a rolagem de dados não me parece uma boa. Pois. Um bom instrumento de decisão. Mas não gostas da imprevisibilidade, da divisão do fato? Não, e eu acho que sim, essa coisa da imprevisibilidade, a possibilidade de dar certo ou dar errado, eu acho bom. Só que eu acho que, por exemplo, às vezes. A história tá indo muito bem, e aí você trava. Você rola mal, e aí você trava a história. Isso pode ser. Eu acho que pra esse cara é só dar alguma maneira do jogador, quando fica claro que esse fracasso vai terminar o fluxo da história, ele ter algum tipo de. Alguma maneira de. É que, por exemplo, no Vampiro, no World of Darkness, se encaixa as coisas. Tem os pontos de força de vontade. Quando alguma coisa realmente vai arruinar o jogo, dar control. Você tem esse recurso, né? De saber que eu vou usar como força de vontade, volta de heroísmo. Ou pode ser os poderes. Ou você pode fazer tipo. Tem alguns jogos. Inspectors. Não é bem Inspectors, mas tem um outro jogo do cara, Psicotrônico, que é o seguinte: que é muito simples. A rolagem de dado ela é feita para controle narrativo só. Ela não é ligada a nenhum tipo de atributo nem nada. Eu simplesmente chego numa cena, por exemplo, eu vou enfrentar os monstros. E eu vou bater lá. Essa é a cena. Por isso que eu tinha dado a sugestão de delimitar o jogo numa estrutura de roteiro de um quadrinho que você tem introdução, complicação e resolução. Então, na cena lá da complicação, que é a cena da porrada, a cena não sei o quê, que é no meio do quadrinho, você abre o quadrinho e está no meio, nas meias partes do meio, a única coisa que você vai determinar é quem vai narrar o desenrolar. Então, o jogador narraria até o momento. Nossa, eu vou bater no monstro de pedra, por exemplo, vou pegar do jeito que quiser, pegar a moto, pegar não sei o quê. Ele narra tudo bonitinho, fala, com licença, cidadão, pega a moto, joga a moto em cima do monstro e tal. Só que quem que vai narrar a cena a seguir, se a moto vai bater, vai derrubar ou não? Aí é que vai decidir. Aí rola dois dados, vamos dizer, ou rola um dado. O jogo que eu joguei do John Wick era de um dado. 1, 2, 3, eu narro. 4, 5, 6, o grupo narra, todo mundo narra. 1, 2, 3, eu narro do jeito que eu quiser, inclusive. Se eu quiser que o meu personagem se foda, eu narro pro meu personagem se fuder. Entendeu? Você pode fazer. Meu personagem se foda, eu narro meu personagem se fudendo. 2, eu narro. Pode ser. Aí rola, por exemplo, deu 5. Quem narra é o mestre. Então o mestre narra. Mas quando o mestre narra, você toma controle do meu personagem. O jogador sabe que quando... Você vai tomar controle do meu personagem. É lógico que, criando o personagem nativamente, o mestre, os outros jogadores já têm uma noção. Eu não vou fazer o meu personagem protetor virar gay. Claro. Não vou, porque aí quebra a lógica narrativa do seu personagem. E a lógica do cômico. Quer dizer, e a lógica do cômico. Tem que ser do cômico, né? O comando de editar pode ser utilizado a qualquer hora, a qualquer momento, voltar para trás, botar a nova coisa na cena e tal. Sim. Mas o que definiria seria quem narra o que em momentos decisivos. Acho que é necessário. Eu acho que vai ficar super ágil o jogo. Acho que é necessário delimitar quem é que tem o controle narrativo. Isso é para. É pra... Eu acho legal. Nós fizemos isso. A gente fez, mas a gente fez isso na hora que não tinha importância. Quando não tem importância, a gente joga o narrativo pra todo mundo. Na hora que o pau vai comer. Ou na hora que tem um mistério a se revelar no jogo, aí eu acho que legal ter um editor pra dar um gostinho assim. Olha, se quiser. Se não tivesse introduzido a cena inicial, não havia contexto. Não. Exatamente. Tipo assim, um projetista. Eu queria saber. Eu curioso que é o projetista. Tava curioso. Então, aquilo é você que toma conta. O jogo Arquipélago, que eu recomendo também ler, ele trabalha com controle narrativo. Cada jogador controla uma coisa. Então, por exemplo, você seria o cara do cenário. Você é o cara dos... Ou então o cara dos monstros oponentes. Você é o cara que controla um ou dois ou três personagens, civis. Tem um esquema assim. Não encaixaria aqui, mas... Mas aí, por exemplo, naquela hora a gente rola a controle narrativo dele. Então ele fala o que acontece com o Breguete. Porém, o mistério da aventura é seu. Toda vez que no meio da narrativa chegar no mistério da aventura, que é do editor, aí para. Aí, opa, peraí. Os outros jogadores falam assim, você está entrando no mistério da aventura. Isso é ele que toma conta. Mas você tem que deixar claro que você vai poder tomar conta das ações. Tu ainda não foste. Não, mas eu vou. Tu a pensar nisso. Eu vou pensar nisso. Tu. Pois já, gostaram de jogar? Estava muito legal. Já voltando para aquele negócio de Brutus, esse tema que eu acho que é do Falkenstein, que ele não é numérico. Exato. Assim, força, por exemplo. Você tem pouca força, você tem. Heróica, é mais ou menos temas heróicos. Seria legal, assim. Tipo, mais descritivo de jogar por ter. Em vez de ser força de idade, colocado, você coloca meio que um quadrinho assim. Os atributos. Se você é normal, você é inciso. Só se você tiver a menos ou a mais. Mas eu não sei se você. É isso que é o lance. Um tipo de jogo totalmente narrativo não precisava de atributo. Agora pode ter. É por isso. É mais descritivo. Descritivo. Mas podia ter, por exemplo, uma coisa que eu senti falta aqui é a coisa do With Great Power. Ligações, amor, o que você mais gosta na vida? Talvez a ficha de personagem seria tipo uma entrevista. O que você mais gosta? O que você não tem? Qual que é o seu superpoder? E a pessoa. Teoricamente, essa esfera seria o arquétipo. E eu pensei em listar logo as relações. Sim. Por logo, ok, sou o gigante para quem? E ter a relação ao definida. Por acaso, nesta versão não fiz. Fiz no Cidade Obscura, assim. Tens uma relação com cada um e dizes qual é a relação que tens. Não fiz. Acabou de ficar também muito difuso. Por exemplo, agora estou-me a lembrar. Tu levaste dano, era dano. Pronto, está o dano é a tua coisa. O dano não precisa. O dano é condição aqui. A gente decide, vamos fazer a edição da morte do pelotão. Morte do pelotão. Tudo bem, então aí nós vamos fazer a morte doida. Nós vamos fazer um trem doido. A ideia é quando tu chegares a 3 de dano, lanças a tua habilidade e pode acontecer ou morrer. E quando acontece que eu morro, pois é, mas aí que é o lance. Pode acontecer. Se você vai fazer um jogo narrativo, você pode já determinar no início do jogo, falar assim, ó, hoje é o dia da morte do pelotão. Porque o jogo é narrativo, nós vamos meditar, nós vamos fazer uma história maravilhosa. Eu tava tentando uma coisa entre os dois, não sei. Sei. É que talvez esteja aí o problema, não sei. Eu não sei, às vezes o seu desejo era um... Porque é o seguinte, eu tô sentindo que você tá ainda preso ao Dungeon World, mas o Dungeon World é outra proposta, não é uma proposta. Isto é uma exploração também, tá? Estou a explorar se isto fruto ou não. É, e mas... não quer dizer que eu não mude. Não. É, porque o Dungeon World, a ideia não é que você tenha fazer uma edição, uma historinha, entendeu? A ideia é simular. A postura do autor. É, a postura do autor, mas não é relativamente. Criar um arco de personagem, criar um troço fechado, que você pode voltar pra trás, pra frente, no Dungeon World, você não pode. O que a gente fez hoje aqui foi doido. Teve várias cenas que a cena já tinha resolvido e a gente falou assim: não, vamos voltar lá no começo da cena e vamos editar. É, pra ficar mais bonito, pra ficar doido, pra criar, arredondar o personagem, botar humor. Né? É legal. É diferente. Eu acho que esse elemento da edição, da construção coletiva, é a coisa sensacional. É certo. Muito legal. Aí tem que essa questão um pouco também de como definir a resolução de conflitos, as conflitos, né, de como entram as complicações e essas coisas. Pessoalmente, sou muito conectado, porque eu acho aleatório demais. É aquela coisa, você pode ter tido uma ideia sensacional para a cena, mas o dado disse que não, você falhou. Mas aí o dado teria que ser. Você pode usar cartas de tipo assim, complicação, mistério. Ou como é que é uma cena? Cena de revelar o negócio do oponente. Você usa uma carta, você marca na sua ficha, essa é a cena. É a cena, só pode ter uma por edição. Revelar pro oponente. Pá. Então é essa cena que vai revelar. Teoricamente pode não estar a acontecer. O cuidado teria que ser o cuidado teria que te ajudar a surpreender e não a proibir. Portanto, eu percebo o que tu estás a dizer. Isto pode ter sido falha minha, no sentido que eu só faço lançamento quando é a mesma coisa que seja má ou boa, é sempre surpreendente e interessante. Talvez tenha sido, se eu deixar a mentalidade da simulação barra competência, e só quando eu achar que vale, ou vocês, agora era boa era lançares para ver. Talvez seja por aí, não depender tanto. Talvez. Você pode dar a cada personagem uma página inteira na história. E essa página inteira ele vai usar quando é para fazer alguma coisa incrível. É agora que o meu personagem revela um poder que ele nem sabia que ele tinha. Demais. É a página inteira dele, é aquela cena que ele é o foco da atenção. Também, se o dado acabar estragando o jogo, por exemplo, o meu personagem estava lá agarrando o monstrão, deu um fracasso horrível, o monstro joga ele, vai pisar ele, vai matar um herói logo no início. Ah, mas aí é que está. O fracasso não define. Esse é um fracasso. Não precisa, não define que seja isso. Testar se você agarrou ou não, entendeu? O jornal, isso não há necessidade. Inclusive, você falou de página aqui, me deu um insight aqui. Podia fazer um jogo em 22 páginas. Ah. E cada rodada é uma página. Você não precisa de dados, você porra nenhuma. Cada rodada é uma página. E tipo assim, cara, tá chegando a página 22. Sacou? Sabes que a ideia inicial do Heróis Modernos era fazer isso, fazer um template, um modelo, e vocês vão escrevendo um quadrinho, que era a minha ideia original, quadrinho, e era quase como, era narrativo, mas na página, só que eu comecei a pensar que é, ok, se for por quadrinhos, vocês estão a falar de páginas, é diferente, se for por quadrinhos, quantos quadrinhos é que tem uma página? Não. Mas você está a ver aí. Seria 22 rodadas, vamos dizer assim. São 22 páginas, entre aspas, são 22 rodadas. Porque a minha ideia é realmente a página ser uma rodada de combate, ou, entre aspas, um combate, ou uma grande cena. Era a minha ideia. Só que está abstrato. Porquê? Porque quando é que acaba? É quando há uma revelação e passa para a seguir. Foi essa a ideia que eu tive, que ainda estou a desenvolver. Ainda não sei se estava. Mas ser mais estruturado. Eu acho que se você pegar esse jogo de hoje e transformar ele, estruturando ele, acho que rola. Talvez você trabalhar, ao invés de páginas, fica muito abstrato, trabalhar com atos, funciona. Tipo assim, uma rodada, introdução dos personagens. Segunda rodada, introdução dos vilões. Terceira rodada, porrada plays. Quarta rodada, mistério final, próxima edição. E assim, toda edição ter essas rodadas. Enquanto precisa mudar a estrutura, quando a história não se encaixa. Não, a história sempre vai encaixar. A história pode vai encaixar. Não, porque a gente vai editar a história até ela encaixar. Mas se a história for o casamento do Tupã? Não tem problema, aí você estrutura. Por acaso. Mesma coisa. Olha. Introdução da história, o casamento do Tupã. Vai ter os vilões que sempre o casamento, tem. O casamento. Cara, esses quadrinhos é a mesma estrutura. Vilões, complicação e resolução. Se você quiser ligar com o próximo, você bota um mistério, se não, vai fechar, a gente decide. O casamento do Tupã, aí faz uma sessão brainstorm. O que, que vai ter? Monstro. Como é que vai resolver o jogo? E tal. tipo, começo, meio e fim. Aristóteles. Se Aristóteles falou que é assim, sacou? Este jogo assim pode ser a alternativa. Por exemplo, o It Great Power é parecido com o que tu estás a dizer. Qual? O It Great Power é parecido com o que tu estás a dizer. Não, estou com medo depois de tornar o jogo numa coisa que já existe. Não, não. Eu nunca vi um jogo de edição narrativa assim. De edição que você volta e bota, faz assim, ah, vou botar alguns balões. Eu nunca vi. Eu, pessoalmente, nunca vi. Um jogo que tem o quadrinho, que você descreve o quadrinho. Assim, nunca vi. O If Great Power não é assim, não. É mais ou menos, né? É, mas o tem um arco de história, tem um arco, tem... Mas, é muito complicado. Eu acho... É, demasiado. É, a ideia deste jogo foi porque eu joguei o Marvel Heroic, que eu gosto muito, mas mesmo assim, pensei assim, isto ainda está... Está bom, mas ainda está muito complicado. Ainda está preso a... Porque fica todo mundo preso no D&D. Todo mundo. Até a galera indie. Não ajudei, não ajudei aqui com as características. Que é aquele gostinho, assim, de jogar o Dragon. Entendeu? Jogar Escola Velha. Você quer jogar Escola Velha? Joga Escola Velha. Não precisa. Se a sua ideia é criar uma história, não precisa de dados, não precisa de normas. Agora, tem coisas que... tem mecânicas que você pode colocar. Mecânica de reviravolta de roteiro. Mecânica de flashback. Mecânica de edição. Mecânica de virar a página. Isso eu nunca tinha ouvido falar. Você que me vê essa história de virar a página, não sei doido. Vocês gostaram desse promenor de quando é fracasso, é triunfo, vira essa página? É. Uma coisa interessante que pode vir disso também, por exemplo, a questão dos dados e do fracasso, talvez o fracasso gerar um outro elemento. Então, como aconteceu no caso dele, que ele fracassou e gerou um flashback porque estava acontecendo de novo, porque ele estava tendo fome. Isso pode estar qualificado. E isso ajuda a... Se calhar, se tirar a ideia de sucesso, você pode ter uma lista. Tirar a ideia de competência e sucesso, e na mecânica base incluir é uma coisa tipo isto. Você pode ter uma lista de elementos narrativos que vão ter numa edição. Então você bota uma lista assim: flashback, derrota do vilão, derrota do e aí você só pode usar uma vez por edição. Então, por exemplo, eu fazia isso na minha campanha de mais 2D6 de Supers. Eu fazia toda a sessão, eu falava um flashback de personagem, que é pra arredondar os personagens. Então, por exemplo, se ele usou flashback, ninguém mais pode usar flashback nessa sessão. Então, nessa... Eu tô também sendo mais revolucionário. Não precisa, exatamente. Você pode usar assim: pilão derrota tudo. Entendeu? Então deixemos só aqui tirar. Vamos fazer um apanhado do que temos. Ok, ver se conseguimos. Tornar mais narrativo. Eu vou, se quiser, eu te passo a gravação aqui. Tornar mais narrativo. Destruir os atributos. Talvez seja um adjetivo. Então aqui encerra o playtest do Heróis Modernos. Heróis Modernos.